Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria, antes de tudo, cumprimentar o pessoal do Instituto Olavo de Carvalho. Eu vi os cursos todos que eles colocaram online. O negócio está uma beleza. E se iniciativas como essas proliferarem em vários estados brasileiros, então, seguramente, todas as finalidades que nós assinalamos para o Seminário de Filosofia, elas serão cumpridas. Nós vamos estar realmente criando uma nova geração de intelectuais brasileiros, muito mais sérios do que tudo o que se pode ver na praça hoje em dia, e isso certamente abre uma perspectiva melhor para o país inteiro. Porque sem a presença de uma classe intelectual capacitada, ativa e séria, nada é possível. Eu sei que isso escapa muito à percepção da classe dominante, das classes falantes em geral no Brasil. Essa semana, quando eu estive lendo aí, eu até mencionei no programa Truth Speak, uma pesquisa que coloca o povo brasileiro entre os menos generosos do mundo, quer dizer, o povo que não dá esmola, não faz trabalho voluntário, não ajuda ninguém. Isso mostra assim, que essa mesquinharia moral, ela tem um fundo de mesquinharia intelectual, mesquinharia mental, que é, vamos dizer, a concentração obsessiva da mente nos problemas de ordem prática, pragmática e imediata. Em geral, as pessoas não percebem, mas esta é a coisa mais improdutiva que um ser humano pode fazer. Quer dizer, quanto mais ele se concentra nesses, vamos dizer, nas dificuldades práticas, sobretudo financeiras, ele perde energia. Quer dizer, essas preocupações não foram feitas para fortalecer ninguém, ao contrário, elas enfraquecem você. E, de maneira simetricamente oposta, toda a atenção que você dá a assuntos mais elevados e de ordem criativa te fortalece. Quer dizer, quando você se concentra nos problemas práticos, você está se concentrando na escravidão. Você é o lado escravo da vida, são coisas que você não escolheu, que vieram a você e que te oprimem desde fora. Mas ao contrário, quando você volta a sua atenção, vamos dizer, para a religião, para a arte, para a alta cultura, filosofia, etc., etc., você está abrindo perspectiva, você está crescendo de alguma maneira, então você está aumentando o seu potencial de ação. Eu acho que ninguém no Brasil sabe isso. Quer dizer, por isso é que a gente vê, eu vendo, por exemplo, o destino de toda a minha geração. Outro dia me mandaram uma foto da minha classe no ginásio, quando estava no terceiro ano, e eu começo a pensar qual foi o destino dessas pessoas. E eu vejo que praticamente o único sujeito que melhorou de condição, que subiu, então fui eu. Os outros ou ficaram onde estavam, ou foram para baixo. Também uma vez eu fiz com os meus alunos um teste que eles examinassem a vida das três últimas gerações da família para ver se tinham subido ou descido socialmente. E todos tinham descido. A única que tinha subido era uma moça que era filha de um boiadeiro e que tinha conseguido se tornar enfermeira e casou com um engenheiro. Então essa subiu. Os outros todos não. Assim, era o avô era senador da República, o pai era gerente de banco e o cara já era escriturário. Então, era mais ou menos assim. Essa era a regra. Então, o Brasil não é um país feito para os seres humanos viverem e prosperarem. Não é isso. A coleção, vamos dizer, a coleção imensa de fracassos que constitui a vida brasileira é uma das coisas mais tristes da história universal. É claro que você, às vezes, olhando outros países onde tem guerra, revoluções, perseguições, etc., você acha que o Brasil até está bem. Mas eu creio que não há nada no mundo que se compare com essa impossibilidade maciça da vida brasileira, onde tudo é enormemente difícil, tudo leva um tempo extraordinário e geralmente dá errado. E as pessoas não conseguem... Elas percebem que a situação é assim, mas não são capazes de associar isto a este espécie de pragmatismo imediatista brasileiro. Então, por exemplo, a ideia de que tudo que você faz com satisfação, com prazer, etc., não é trabalho. Trabalho tem que ser uma coisa que te desagrade, te esmague e que você tem que aceitar, porque aquilo ali é o pão, pão, queijo, queijo. É claro que essa é uma ideia deprimente. Se o sujeito se inocula a si próprio com uma depressão, então ele vai ter que dar errado. Ele pode até começar a gostar da depressão e achar que aquilo é a realidade da vida, mas na verdade é um tecido de ilusões deprimentes que ele construiu em volta dele. Então, o desinteresse brasileiro por conhecimento, por alta cultura, por tudo que é do lado do espírito, está ligado imediatamente a essa falta de generosidade, quer dizer, de uma lista dos povos mais generosos, dos menos generosos, os cinco primeiros são anglo-saxônicos, né? Quer dizer, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia. Então, porque isso é uma tradição e não é coincidência que esses povos tenham obtido tanto sucesso. Então, quando nós observamos, por exemplo, o ensino aqui, mesmo o pior ensino que tem, mesmo a educação estatal aqui, a gente vê a atenção que eles dão, por exemplo, a literatura, é muito maior do que a que dão a matemática, por exemplo. A matemática que se ensina aqui no ginásio é elementar. É matemática de primeiro ano de ginásio no Brasil. E eles ficam contentes com isso. Mas nas letras, na arte da leitura, tal, eles capricham, eles são muito exigentes. Então, os meus filhos, por exemplo, dos 2 anos que eles frequentaram aqui de escola pública, mesmo o ensino sendo muito ruim, eles naqueles 2 anos eles leram muito mais do que teriam lido no Brasil ao longo de 20 anos. A gente nota assim, a capacidade verbal do americano é um negócio assim, assombroso, mesmo pessoa comum, mas o vocabulário é muito rico, as conversas, o que eles chamam de small talk, é de uma vivacidade incrível, às vezes até fica difícil de traduzir até. Né? Então, isso aí tem muito que ver com, por um lado, com essa coração generoso do americano, do inglês em geral. E tem a ver, evidentemente, com o sucesso nas coisas práticas da vida. Ou seja, para você resolver um problema prático, não é questão, nunca é questão de você prestar atenção, muita atenção nele. Jamais, jamais, jamais. Porque são problemas que são simples. Eles requerem trabalho e esforço, mas não requerem um coeficiente de inteligência muito alto. Você não precisa prestar muita atenção. Então, se você volta a sua atenção para aquilo que te infunde energia, vida, né, esperança, luminosidade, você tem energia suficiente para você resolver todos os problemas práticos sem você se deixar enredar muito por eles e conceder muita atenção. Se, ao contrário, você acha que a vida é constituída somente daquelas dificuldades práticas, então o seu nível de energia vai baixando, baixando, baixando, você se torna cada vez mais incapaz, mais burro e, evidentemente, vai fracassar, e quanto mais fracassar, mais você vai achar que é um sujeito realista, adulto e de pé no chão, quando na realidade você está no mundo da lua. Né? Por exemplo, a gente vendo o chamado debate político brasileiro, o debate político brasileiro consiste de duas coisas, consiste de economia e acusação de corrupção. É só isso, não há mais nada para falar. Não se discute concepções da sociedade, não se discute... moralidade, não se discute educação, nada, nada, nada. Quando se fala em educação no Brasil, as pessoas pensam assim, não, precisamos investir mais em educação, quer dizer, como se a educação fosse uma questão de dinheiro. Né? Quando o governo Brizola lançou aquela concepção dos que chamavam os brizolões, quer dizer, construir um monte de escolas, né? Quer dizer, construir edifícios que tinha todos os recursos, quer dizer, como se o edifício com todos os recursos fosse garantir uma boa educação. Né? Daí eu olhava aquilo e eu lembrava da história de Santo Alberto, do Alberto Magno, que dava aula na rua. Em Paris até hoje tem um lugar chamado Place Maubert, é Place du Maître Maubert, que era onde ele dava aula. Então, onde Sócrates dava aula? Na rua. Né? Então, se você achar que educação é uma questão de edifícios, de instalações, de equipamentos, tal, é a concepção mais extremamente materialista que você pode ter. E você já nota aí esse elemento profundamente depressivo. Né? é a coisa mais fácil é você reparar que tudo que diz respeito, vamos dizer, ao mundo material em torno, é contado, pesado e medido. Tudo é limitado. E quando você vai para o lado do espírito, não, você tem uma abertura, você tem uma liberdade muito maior. Então, é evidente que quanto mais você concentrar a sua atenção nos fatores, na pressão material imediata, mais você vai para baixo. Isso é fatal. Então, se nós não conseguimos mudar totalmente, vamos dizer, o repertório das discussões, das preocupações brasileiras, nunca este país vai se levantar. Tá certo? Agora, curiosamente, eu até comentei no programa, na mesma semana que saiu esta pesquisa, de que o brasileiro é um dos povos menos generosos, tinha também uma outra pesquisa que mostra que é um dos povos mais otimistas, que 57% da população brasileira acredita que o Brasil vai se tornar uma grande potência. Ora, desde que eu sou criança, eu me lembro de gente acreditando que o Brasil vai se transformar numa grande potência. A ideia de Brasil potência era uma... Eu acho que este slogan entrou em circulação quando eu era criança, né? E isso vai fazer, então, mais de meio século. Então, esse otimismo consiste em quê? Na ideia de que nós todos vamos ficar ricos. E é claro que nós não vamos ficar ricos. Isso é uma coisa mais óbvia do mundo, né? Hoje em dia, quando se fala, não, o Brasil está crescendo economicamente. Não, o Brasil chegou a ser, o Brasil era a 40ª potência, no tempo dos milicos subiu até, vamos dizer, a sétimo lugar, e agora conseguiu voltar a ser oitava. Quer dizer, não chegou nem no patamar que estava antes, e está todo mundo soltando foguete e achando maravilhoso. Então, vamos dizer, é aquela coisa do sujeito deprimido que fica se apegando, vamos dizer, a falsas esperanças, fica se iludindo e vivendo na base do wishful thinking, né? Esperando, vamos dizer, que o Brasil seja o país do futuro. De fato, é o país do futuro, porque é o país da cenoura de burro. Você quer uma coisa mais futura do que uma cenoura de burro? A cenoura de burro está sempre à frente de onde o burro está indo, né? Então, o Brasil potência é essa cenoura de burro com a qual as pessoas se iludem a si mesmas. O Brasil nunca será nada se você não tiver pessoas de melhor qualidade. E não terá pessoas de melhor qualidade se você não começar com a educação superior, com a educação da elite. Porque a educação é assim, é como uma pedra que você joga na água. São círculos concêntricos. Você tem que formar uma elite, essa elite educa uma faixa maior, essa faixa educa uma outra, e uma outra, e uma outra, e uma outra. Quer dizer, o Brasil é o país que criou uma universidade, só nos anos 40 criou a primeira universidade. Mas antes disso, teve vários projetos de educação pública para, vamos dizer, educar o povo todo. Eu digo, mas se você não tem elite para educar o povo, como é que vai fazer? Quer dizer, sempre pensaram tudo ao contrário, porque são materialistas, só conseguem perceber aquilo que é a pressão imediata, né, a presença maciça do objeto material lhes impõe, né? Você vê a dificuldade, por exemplo, que o pessoal no Brasil tem para juntar causa com, né, causa com consequência, é por causa disso, porque o elo de causa e consequência não é uma coisa material. Ele foi material quando aconteceu, mas você não pode fazer reacontecer para você observar. Então você precisa ir por uma espécie de construção mental, quer dizer, você cria o elo de causa e consequência, esperando que ele reflita o elo real que houve entre os fatos. As pessoas não conseguem fazer isso. Quer dizer, qualquer coisa que escape da simples representação imediata de uma presença material é difícil para muita gente. Você vê esse caso que aconteceu do negócio do Foro de São Paulo, durante 16 anos todo mundo se recusar a enxergar, né? É porque é pelo mesmo motivo que aquele antropólogo que chama, acho que Luiz Marim, um cara que fez uma pesquisa nas empresas brasileiras, e ele descobriu que você dar aviso por escrito não adianta. Se tem lá um negócio que não aperta este botão, está escrito, a pessoa vai lá e aperta o botão. Entendeu? Daí acontece o desastre, e daí vem o gerente reclamar, e o sujeito fala assim, ah, mas você não falou nada. Quer dizer, estava escrito, mas o sujeito não falou. Quer dizer, você precisa ter um estímulo auditivo para a coisa pegar. Então, aviso por escrito não funciona. Você tem que dar um aviso na empresa brasileira, você tem que ir de funcionário em funcionário e falar com o cara. Mesmo assim, não é garantido. Então, isso quer dizer que a capacidade de pensamento abstrato é muito reduzida. E a imaginação é muito estreita. A imaginação acompanha muito de perto, vamos dizer, a percepção imediata, e aquilo que escapa disso parece etéreo, parece vago, parece abstrato, tá certo? Então, já, bom, na Bíblia já dizia, para, vamos dizer, o homem carnal, certas coisas são inimagináveis, tá certo? Tudo que é da esfera espiritual divina é imaginável para o cara, inimaginável para o sujeito. Agora, no Brasil não é aquilo que é da esfera divina, tá certo? Uma equação de segundo grau já é inimaginável. O sujeito vê lá a equação, ele faz, demonstra, papá, mas ele não acredita. Ele acha, parece que é assim mesmo. Ele vai dizer, não, na matemática é assim, mas na realidade não é. Né? Então, esse negócio de considerar como fingimento, ou mera imaginação, ou mero teatro, tudo aquilo que não é materialmente presente, eu digo, isso é regra geral. Eu dificilmente encontrei no Brasil pessoas que não são assim. Sobretudo nas classes altas, que são as que têm o poder de decidir. Se você conversar com Lula, com Dilma, ou com o próprio Zé Serra, você vai ver que todos eles são assim. Né? Eu, na convivência que eu tive, fazer por muito tempo, vamos dizer, com líderes empresariais, quando eu trabalhava em revista disso, graças a emprego jornalístico, eu tive a oportunidade de conhecer vários meios sociais brasileiros. Né? Então, meio empresarial, meio militar, político, etc, etc. E eu ficava desesperado de ver a profunda mesquinharia mental de toda essa gente. Então, eu via que a mentalidade deles era a mesma da fábula da cigarra e da formiga. Né? Então, o que vale é aquela formiga que ficou ali acumulando o negócio todo, e a cigarra ficou cantando, não vale nada. Eu falei, bom, mas é que o La Fontaine fez a fábula, mas eu fiz a continuação da fábula. Na continuação da fábula, né, a formiga fica lá se matando e a cigarra sai e grava um disco, vende um montão de disco, fica milionário. Né? Então, você veja que eu também raramente encontrei no Brasil pessoas que tivessem verdadeira ambição. Esse é um elemento fundamental da psicologia social brasileira. Você não encontra um sujeito que quer ficar milionário, que chega para você e diz, não, eu quero ficar rico, quero ganhar muito dinheiro. Não. As pessoas querem obter segurança. Então, querem um emprego público, certo? Uma aposentadoria, uma coisa assim. Então, a segurança é o ideal dos velhos e dos doentes, que já não tem mais perspectiva. Tá certo? Então, eles passam, vamos dizer, da vida ativa para a vida passiva. Eles passam, vamos dizer, do ataque para a defesa. Eles não estão mais avançando, eles estão recuando e querem recuar em segurança. Mas como isso já é proposto como objetivo desde o início, o camarada já entra na vida de marcha ré. Então, eu, cá entre nós, eu acho mais fácil o sujeito ficar milionário do que ele obter segurança. Porque, vamos dizer, eu com 63 anos, eu já tenho alguma experiência, eu sei que não existe segurança. Não é isso? Você, o ser humano jamais está seguro, jamais está garantido contra nada. Agora, ficar milionário é uma possibilidade. Agora, segurança nem mesmo o milionário tem. Ao contrário, tá certo? O sujeito é milionário, ele tem que ficar todo dia lendo o Wall Street Journal para ver as cotações da Bolsa de Valor, para ver quanto ele perdeu. Tá certo? E viver aterrorizado, e de repente passa uma nova lei aí, tudo aquilo que valia um montão não vale mais nada. Sobretudo hoje em dia, quando a riqueza é puramente financeira e não tem nenhuma base real, então a riqueza é um treco etéreo. Né? É a coisa menos controlável que tem no mundo. Então, quer dizer, você vai ficar milionário, mas você vai continuar tão aterrorizado quanto agora, porque a segurança de fato não existe. Então, o ideal da segurança, além de ele ser depressivo em si mesmo, além de ele ser desencorajador, ele é utópico. Você não tem que buscar a segurança. Isso aqui é uma, olha, mensagem para todos os alunos do curso, por favor, meta isso na sua cabeça. Eu estou falando, vamos dizer, para o seu bem. Eu quero que todos vocês tenham sucesso, que todos vocês vençam na vida. Eu quero isso muito. Tá certo? Porque isso é o meu sonho, tá entendendo? Quer dizer, fazer uma geração de gente capacitada e capaz de se impor. Nunca busque a segurança, busque a força. Você tem que ser forte. Tá? A força não vai te garantir contra tudo. Tá certo? Ela não vai te garantir de antemão. Não é isso? Então, O fundamental é você ser sempre forte para você poder reagir às situações. Não é você estar defendido. Não é você ter uma boa defesa. É o contrário, você tem uma boa capacidade de ataque. Né? Tem uma coisa que no filme do Clint Eastwood, que chama Josie Wales, em que ele diz assim, bom, na hora que você está cercado em minoria e acabou a sua munição, é uma boa hora para você começar a dar porrada. Eu acho que isso é tudo, esse é o segredo da vida. Né? Napoleão também dizia a mesma coisa, atacar, atacar, atacar, atacar, nunca pare. Tá certo? O meu professor de arte marcial, Michel Weber, assim, quando você começar a bater, não pare nunca, porque senão você vai começar a apanhar. Então, sempre dobra a aposta, dobra a aposta, dobra a aposta. Né? É o adágio latino, audaces fortuna iuvat. A fortuna favorece os audazes. É preciso ter uma imensa cara de pau, precisa ter muita coragem, precisa avançar, avançar, avançar, avançar, avançar sempre. Né? Eu vejo, por exemplo, que as pessoas procuram, vamos dizer, se garantir através de um diploma, de um bom emprego, etc, etc. Eu tive 8 filhos, né? Dos meus filhos, o mais bem sucedido é o Luiz, o Gugu, que não terminou nem o ginásio. E é professor universitário, é um cara respeitado. Por quê? Porque ele teve coragem, ele vai em frente. Ele não procurou uma garantia externa, ele procurou se fortalecer. Se fortalecer intelectualmente e humanamente. O Gugu sempre foi um garoto de muita, muita coragem. Não tinha medo de nada, podia ter um sujeito 10 vezes maior que ele. Se ele tivesse que apanhar, apanhava, não estava nem aí, né? E se fortaleceu intelectualmente, humanamente, e venceu. É isso. Agora eu vejo as pessoas que procuram, não, uma garantia, elas sempre terminam mal. Sempre, sempre, sempre. Isso é regra áurea. Regra áurea. Tá certo? Então, tudo que eu fiz na vida, eu fiz sem nenhuma garantia, sem nenhuma proteção, sem nenhum respaldo administrativo, burocrático, financeiro, etc, etc. Eu fiz assim, né? Tem um filme que o sujeito criou uma ferrovia, o sujeito pergunta, como é que você conseguiu fazer essa ferrovia? Ele diz, eu fiz a ferrovia com nervos e dívidas. Tá certo? Então, é assim, não se preocupe, você tem outra coisa, você tem uma dívida, nunca pense nela, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, só pense na hora de pagar. Você não tem que pensar em pagar a sua dívida, você tem que pensar em fazer o dinheiro. Não é isso? Vale a pena ter ideias para ganhar dinheiro. Tem ideias, aposta a sua ideia, lute, ganhe dinheiro. Daí a hora que você está com o dinheiro na mão, o que eu vou fazer com o dinheiro? Ah, tem a dívida, vai lá e paga. É muito simples. Agora, se você pensa na dívida, né? Eu me lembro do meu ex-concunhado, o Baldino, que uma vez o sujeito foi lá cobrar uma dívida dele. Ele disse, não, se você não pagar, vamos te levar para o cartório. Ele disse, se você me levar para um cartório que me põe dinheiro no bolso, tu leva 10%. Então é isso, não se preocupe. Problemas, nunca pense em problemas. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Ou você vai dedicar a sua atenção para uma atividade criativa que traga no seu bolso a solução daquele problema e de mais outros, ou não pense naquilo, nunca. É coisa predatória. E se vem pessoas da sua família querendo lembrar, sua família e seus amigos, ah, mas você tem que pagar aquilo, ah, mas você tem aquele problema, você manda para aquele lugar. Né? VTNC. Né? Não se preocupe. A preocupação mata. Né? Você deve se preocupar com os grandes problemas da humanidade, com os grandes problemas da filosofia, com os grandes problemas da teologia. Aí sim, tá certo? Mas com problema prático, preocupação não resolve, bicho. O que resolve é força. Não é isso? Força significa iniciativa, criatividade, né? Fazer alguma coisa, tá certo? Então, agora, uma vez eu li no filósofo Alain, ele disse que a pior coisa que tem no ser humano é aquele estado de espírito rancoroso que rosna e não age. Porque a pessoa que fica reclamando, e não faz nada. Quer dizer, isso é um gasto de energia, isso é trabalhar contra si. E eu vejo que na sociedade brasileira isso está tão disseminado, que se tornou uma espécie de obrigação moral. Quer dizer, você tem que estar de mau humor, porque se você está de bom humor, você é um cara leviano. Não é isso? Então, assim, mau humor, jamais. Reclamação, jamais. Nhinhinhé, jamais. Preocupação com probleminhas, jamais. É? Se você tem uma dívida para pagar, por exemplo, você anota, te devo tanto. E pensa mais naquilo. Agora, trabalhar, fazer alguma coisa boa, ganhar o dinheiro. Quando eu tiver o dinheiro, eu volto a pensar na dívida. Agora, pensar na dívida quando não tem dinheiro para pagar, adianta o quê? Agora, você também não vai ser sacana de quando você ganha dinheiro, aí você vai esquecer a dívida. O brasileiro faz assim, ele pensa na dívida o tempo todo. A hora que ele tem o dinheiro ligado, tem outra coisa e não paga o resto da dívida, porra. Então, isto aqui, vamos dizer, são coisas essenciais, vamos dizer, para o seu sucesso na vida. E preste atenção, o seu sucesso é o meu sucesso. O que é o sucesso na educação? É o sucesso dos alunos, meu Deus do céu. Né? Então, não dê ouvido a maus conselheiros, pessoas que querem que você fique preocupado, pessoas que querem que você fique triste e de mau humor. Não dê ouvido a essa gente, não. Isso realmente não funciona. Ligado a isso, eu queria falar de uma outra coisinha. Na verdade, a aula de hoje era para complementar um pouco o negócio do Descartes que eu estava falando na outra aula, mas nós vamos chegar lá. Ligado a este assunto, eu vi aí que tem o curso de Educação de Imaginação, fico muito feliz que tenha essa iniciativa, esse curso diz que é inspirado no Northrop Frye, que é um grande crítico, que escreveu um livro, A Imaginação Educada. Eu queria fazer um reparo com relação a esse livro. O livro é excelente, tem muitas dicas maravilhosas. Mas, no fim das contas, ele acredita na ideia de que o intelecto humano é a nossa parte objetiva e as emoções são subjetivas. Ele diz num momento, eu não sei por que ele diz isso, que se nós fôssemos orientais, nós pensaríamos o contrário. Pensaríamos que as emoções são a coisa objetiva e o intelecto é a coisa subjetiva. Eu não sei se é assim, eu nunca vi. Né? Na verdade, eu nunca vi ninguém que pensasse assim. Né? Embora eu tenha sido educado no meio oriental, fui criado no bairro da Liberdade, em São Paulo, só tinha japonês. Né? Agora, eu sei que eu pensei muito sobre essa questão das emoções e, sobretudo, eu fui muito influenciado no começo da minha vida pela leitura do René Descartes e pela leitura do Alain. Eu li praticamente a obra inteira do Alain, Émile Chartier, pseudônimo Alain. Era um filósofo, professor eminente, um grande professor de filosofia e um escritor extraordinário que desenvolveu uma técnica de escrever que só ele tem, que era a proibição de corrigir. Então ele escrevia na seguinte maneira: ele comprava o papel mais fino, elegante e caro que ele pudesse, né, uma caneta caríssima, tinta de primeira qualidade, né, e escrevia a primeira frase, pois o ponto final, não pode voltar atrás. Daí tinha que começar a segunda frase, via. Então se conserva até os manuscritos, ele não tem uma rasura, não tem uma correção, não tem nada. Você falou, olha, você tem que pensar a frase antes de escrever, e na hora que escreveu, não pode voltar atrás. Então, como escritor, é excepcional. Mas ele tem aquele negócio francês de considerar, vamos dizer, a parte das emoções e imaginação, que eles misturam um pouco imaginação com emoção, como uma parte louca, como, né, Descartes, vamos dizer, la folle du logis, quer dizer, a louca da família. Né? E eu, logo no início da minha vida, eu observei que eu tinha dois tipos de emoções. Umas eram causadas pela situação, por aquilo que eu estava percebendo objetivamente. Por exemplo, quando um sujeito me assaltou na rua, encostou a faca na minha barriga e perguntou se eu era cearense. Eu falei, pô, agora como é que eu vou saber? Cearense é ele ou cearense é o cara que ele quer matar? Tudo depende disso. Eu falei, não, e ele, saiu, foi embora. Quer dizer, ele estava correndo atrás de um cearense. Não encontrou o cearense, não matou ninguém. Então, por exemplo, essa é uma situação imediata, não dá tempo de você criar uma representação mental da coisa. Então você tem uma emoção que responde a uma situação objetiva. E tem outras emoções que são causadas por pensamentos e imaginações. Por exemplo, essas que estou mencionando agora. Você começa a pensar as coisas e começa a montar, por exemplo, um sistema de impossibilidades na sua cabeça. Né? Às vezes eu convido pessoas para vir aqui, né? Ou pessoas daqui mesmo, que moram em outro estado, ou que moram no Brasil, eu digo, vem passar um tempo aqui, você vai ser feliz, nós vamos conversar, aqui tem um monte de livro para você ler. Tá? E o cara, não, mas para viajar eu preciso fazer isso, e mais aquilo outro, mais aquilo outro, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E isso ele precisaria resolver a vida inteira dele, antes de ele fazer uma viagem que só pode lhe fazer bem. Então você constrói aquele sistema de impossibilidades e isso evidentemente causa uma emoção depressiva. Ou quando você começa a imaginar coisas que podem acontecer. Não é isso? Por exemplo, você tem um inimigo, ele te odeia, bom, ele pode estar atrás da porta, ele me esperando com uma faca ou com um revólver, ele pode mandar uma carta-bomba, ele pode botar um veneno na minha comida, ele pode sequestrar meu filho. Você começa a pensar tudo isso, você fica com medo, evidentemente. Então, eu comecei, vamos dizer, a separar, vamos dizer, a ideia do que era exatamente a emoção, do que era o conteúdo representativo que a provocava. Vocês vão se lembrar daquilo que eu mencionei nas primeiras aulas, o teste com o baralho, as cartas vermelhas e azuis. E você vê que ali há, evidentemente, uma emoção envolvida. Tanto há uma emoção que aparece o suor na mão do sujeito, que é, vamos dizer, uma das marcas mais características de uma emoção. E você via que a reação baseada naquela emoção imediata tendia a ser mais adequada à situação e a ter um melhor resultado do que a resolução do problema através da sua representação mental supostamente racional. Tá certo? Então, isso nos mostra de uma maneira mais clara que o que geralmente se entende por emoção não é emoção. As pessoas estão misturando, quer dizer, muitos autores eminentes misturam a emoção com o conteúdo representativo que a produz. Então eu comecei a perguntar, mas o que é propriamente a emoção? O que é a emoção considerada em si mesma? Tá certo? Vamos dizer, liberada da confusão com os elementos representativos. E eu vi o seguinte, a melhor maneira de você definir a emoção é dizer que ela é a reação do ser completo, do ser humano total, em face a um objeto. Ou seja, a emoção não é uma reação localizada. Ela toma posse de você inteiro. Não é isso? Em que sentido isso poderia dizer racional e irracional? Bom, racional tem que ser sempre, porque se trata, vamos dizer, de uma repercussão. E a repercussão é proporcional ao seu estímulo, evidentemente. Então, nada pode haver de irracional na emoção. Ao contrário, ela funciona, mas como se fosse uma caixa de ressonância. Né, João? Então, quando, por exemplo, você vibra uma corda de um violão, o tímpano do sujeito vai vibrar proporcionalmente. Eu digo, as nossas emoções também são proporcionais. O que pode haver de irracional não é a emoção em si, é o objeto dela. Hã? Por exemplo, vamos supor, se aparece um tigre na minha frente e eu tenho medo dele. Uai, o tigre não é realmente temível? O tigre vem a mim com alguma boa intenção? Ele, o tigre chega assim pensando, não, está aí o sujeito, está, né, encrencado, eu vou emprestar um dinheiro para ele. É isso que o tigre vem fazer? Não, ele vem comer você. Então, você ter medo do tigre é a resposta adequada. Mas eu posso simplesmente pensar num tigre. E não tem tigre nenhum e fico aterrorizado. Hã? Ou seja, a emoção responde proporcionalmente ao objeto. Agora, quem coloca o objeto para que a emoção responda? Pode ser a percepção, pode ser a imaginação. A percepção pode cometer algum erro por deficiência de atenção. Quer dizer, você prestou atenção pelo lado errado e você obtém, então, uma percepção inadequada da situação. E a sua emoção vai responder proporcionalmente ao que você apresentou a ela, que é uma percepção inadequada. Não é isso? Por exemplo, você ouve passos e você supõe que é um ladrão que está dentro de casa. Isso é um raciocínio que você fez. O raciocínio é que está errado. Hã? E a emoção responde ficando com medo. Eu digo, mas a culpa é dela? Não. Foi o seu raciocínio errado que provocou a emoção. Hã? E então, a percepção pode cometer, você pode cometer algum erro na percepção, não na percepção em si, mas no raciocínio com que você a representa. Então você oferece uma imagem errada para a emoção. Agora, se o objeto apresentado à emoção é puramente imaginário, foi totalmente construído por você, então é claro que a margem de erro é maior. Acontece que na vida nós não podemos nos orientar somente pelas percepções. Tem muitas coisas que nós não vemos, mas a respeito das quais nós temos que tomar alguma atitude. Então nós temos que representar imaginativamente a situação. E aí você pode cometer erros e você vai oferecer, então, a você mesmo uma representação errada e a sua emoção vai responder proporcionalmente. Então, esta ideia de que a emoção faz parte do irracional do ser humano, essa é uma ideia completamente irracional, porque não corresponde à realidade do que é a emoção. A emoção é simplesmente uma reação integral do ser, não é uma reação particularizada, tá certo? Quer dizer, não é o seu corpo que tem a emoção, não é as suas ideias, é você, é a pessoa inteira. Então, é evidente que é através da emoção que nós sabemos o estado real da pessoa, o estado integral dela. Porque como a emoção é uma resposta integral, então é a pessoa inteira que está ali presente. Tá certo? E é justamente através do conhecimento das nossas emoções que nós sabemos quem nós realmente somos. Não através dos nossos pensamentos. Né? Porque, afinal de contas, você pode pensar uma coisa, você pode fazer uma sequência inteira de pensamentos sem acreditar numa só linha do que você está dizendo. Nós podemos fazer pensamentos totalmente, construir pensamentos totalmente hipotéticos. Nós podemos imaginar uma história inteira, né, isso, sem nos identificar com ela. Por exemplo, quando você mente, nós só conseguimos mentir porque nós conseguimos imaginar como os outros vão imaginar certas coisas sem que nós próprios as imaginemos assim. Se não pudéssemos fazer isso, não conseguiríamos mentir. Não é isso? Não. Um teatro. Como é possível você representar uma peça de teatro se você não imagina uma sequência de emoções que você pode imitar sem você compartilhá-las totalmente, mesmo que você use o método Stanislavski? Porque você não está repetindo as emoções do personagem, você está repetindo emoções suas do passado, a sua memória afetiva, que exteriormente dão um efeito igual ou parecido com as emoções do personagem. Então, tanto o raciocínio quanto a imaginação podem se destacar daquele núcleo pessoal que diz eu e assume a responsabilidade do que está falando. Mas as emoções não podem. Não tem jeito de você sentir medo ou raiva, ou esperança, ou tristeza, sem você saber que é você mesmo que está sentindo aquilo. Então, são somente as emoções que nos informam a realidade do nosso estado. Só que tem a pergunta, o que provocou esse estado? Você está reagindo a alguma coisa que foi percebida com exatidão? Ou você está reagindo, vamos dizer, a um pedaço, a um fragmento que você erroneamente tomou pelo todo? Você está reagindo, vamos dizer, a uma hipótese imaginária que você concebeu com exatidão, com realismo, ou está reagindo a uma fantasia da sua cabeça? Então, meu filho, quem erra é assim. A percepção em si mesma, ela não erra. O que erra é, vamos dizer, o raciocínio. Então, duas coisas podem errar: o raciocínio e a imaginação. A percepção não erra e a emoção também não erra. A percepção não erra, por quê? Porque ela não tem nenhum elemento nem racional e nem irracional. A percepção em si escapa desta divisão. Então, o que erra são as faculdades construtivas da mente. Quer dizer, o raciocínio constrói uma sequência, né? Sequência de silogismo, ou a imaginação que cria uma sequência de imagens, às vezes com a presunção de que essas imagens correspondem a uma realidade externa e às vezes sem isso. Então é aí que pode haver o erro, é aí que se introduz a irracionalidade. A irracionalidade só pode estar no raciocínio ou na imaginação, que é também uma forma de raciocínio. Preste atenção que já Aristóteles falava do silogismo imaginativo. Quando você junta duas imagens, ela automaticamente produz uma terceira. Ou produz uma resposta. Tá certo? Você vê que o cineasta soviético, Sergei Eisenstein, toda a técnica dele é a técnica do silogismo imaginativo. Quer dizer, você junta duas imagens, onde vai naturalmente suscitar na imaginação do espectador uma terceira. Então, ele uma vez fez um teste, ele filmou um ator parado, assim, olhando para baixo. E daí cortou e intercalou várias cenas. Aparecia a cara do sujeito e um prato de comida. Depois, a cara do sujeito e um tigre feroz avançando para ele. A cara do sujeito e uma criança sorrindo para ele. E todo mundo que assistiu falou: nossa, como esse ator é expressivo. Mas ele não estava expressando absolutamente nada. Quer dizer, a expressividade foi criada como um silogismo. Você juntou uma imagem com outra imagem, então criou imaginariamente uma terceira e você acabou vendo, né, expressões faciais que o ator não tinha de maneira alguma. Acertou? Isso é o silogismo imaginativo. Então, tanto o raciocínio quanto a imaginação são funções construtivas. E na função construtiva você constrói o que você quer. Então, você não está obrigado a seguir no seu raciocínio nenhuma determinação real. Você pode raciocinar a partir de premissas completamente inventadas. E na imaginação também, você não está obrigado a seguir o real. Você constrói a coisa do jeito que você quiser. A história é sua, o show é seu, você inventa do seu jeito. Então, o que só pode haver irracionalidade é na função construtiva. Na função meramente reativa, como a percepção e as emoções, não pode haver erro. Porque o erro está, vamos dizer, na reação inadequada ao objeto. Mas quem apresentou o objeto? A emoção não pode apresentar um objeto para si mesma. O objeto só pode vir ou da percepção, ou do raciocínio, ou da imaginação. Então você vê, este é um erro que se consolidou por muitos anos, há muitos séculos, desde o tempo de Descartes tem essa coisa de que as emoções são a parte irracional. Se você começa a interpretar as coisas assim, você vai ser levado a tantos e tantos e tantos e tantos erros. E o primeiro dos erros vai ser que você vai interpretar o teste do baralho ao contrário. Você vai confiar no que você está pensando e não na reação, na emoção imediata que você teve, quando ela é que está no certo. Ora, esta concepção das emoções como uma parte irracional, ela remonta precisamente a René Descartes. E René Descartes, como nós estávamos vendo na última aula, é o filósofo mascarado. Ele é exatamente como Maquiavel. Nós não estudamos aqui, nesse curso, a minha apostila sobre Maquiavel, né? A Ainda não, mas nós vamos estudar. Eu estou em outros cursos. Inclusive, nas últimas semanas eu fiz uma série de modificações, acrescentei uma série de coisas, tirei outras, então nós temos uma versão mais confiável do meu estudo sobre Maquiavel. Que é um autor ao qual não dediquei muito tempo. Quer dizer, a obra inteira de Maquiavel é pequena, embora haja um número enorme de livros sobre Maquiavel, vamos dizer, a totalidade dos livros verdadeiramente importantes sobre Maquiavel são uns 20. Então, em 3 ou 4 meses, dá para você matar o assunto Maquiavel. E tudo que eu consegui aprender no meu estudo dos textos do Maquiavel e dos livros que eu li a respeito, está ali registrado naquela apostila. Com relação ao Descartes, eu fiz 2 escritos sobre ele, mas eles ainda não têm, não têm conclusões finais. Porque ainda falta eu ler algumas coisas importantes sobre Descartes, alguns livros importantes sobre Descartes que existem. Então, as conclusões, elas são parciais. Por exemplo, nenhum dos dois, das duas apostilas, eu menciono esse elemento, vamos dizer, da mentira proposital, do fingimento. Eu, na época que eu estava estudando para produzir aquelas apostilas, eu ainda estava trabalhando na hipótese de que o Descartes havia se enganado. É certo? De que ele achou que estava vendo uma coisa e viu outra, na verdade. Né? Mas, mais recentemente, eu comecei a pensar nessa hipótese de que talvez ele, como Maquiavel, fosse um fingido, um mentiroso. Tá certo? Não um mentiroso levado à mentira pela sua simples inclinação pessoal, mas porque ele tinha algum objetivo, tinha algum plano. Tá certo? E plano de longuíssimo prazo, como o próprio Maquiavel. Né? Maquiavel criou um plano de sociedade, que ele chamava a Terceira Roma, do qual nós só vemos tentativas de realizar esse plano no século XX. Tá certo? E do mesmo modo eu comecei a pensar isso aí. Descartes, muito provavelmente, se ele foi tão fingido quanto parece ter sido, não foi por ser um sujeito excepcionalmente medroso, que ele não foi, ao contrário, chegou a dar provas de uma coragem física até anormal. E também sustentou muitos debates com os contemporâneos, nos quais ele realmente, geralmente, se saiu bem. Também não tinha muitos motivos para temer a Santa Inquisição pelo fato de que ele morou na Holanda e na Suécia, né? Um de países onde a Santa Inquisição não tinha penetração alguma e nenhum mal podia lhe fazer, podia no mais fazer uma fofoca a respeito dele. Inclusive na Suécia ele fez uma amizade com a rainha da Suécia, a rainha Cristina, que no começo o deixou, vamos dizer, ele não tinha nada para fazer na corte da Suécia, ele tinha o tempo todo livre, né, com um estipêndio lá, a rainha pagando para ele todo mês, para ele gastar no que ele quisesse, casa, comida, roupa lavada, tudo. Né? Mas depois ela começou a gostar muito dos escritos dele e o tomou como seu professor particular e o obrigava a acordar às 5 horas da manhã para dar aula para ela durante 5 horas. E isso acabou por matá-lo, porque naquele frio ele estava acostumado a dormir até tarde, ele gostava de ficar meditando na sua cama no quentinho, né? Lá é que ele tinha as boas ideias. Ele tinha que acordar às 5 horas da manhã para trabalhar, acabou morrendo. Mas esse foi o único risco que ele correu lá. A gente vê que às vezes ele cita o caso Galileu, que aconteceu em vida dele, da condenação de Galileu. E muitos biógrafos dizem que ele ficou aterrorizado com isso, mas eu não acredito muito, porque, primeiro, a condenação de Galileu foi um nada. Galileu foi condenado a quê? Você não pode esquecer que Galileu era afilhado do Papa. E ele foi condenado, na verdade, porque ele ofendeu o Papa. Então o Papa disse, bom, agora eu não posso aceitar a ofensa sem fazer nada. Alguma coisa eu tenho que fazer, mas eu não quero destruir a vida do rapaz. Então, o que a gente faz? A gente faz aqui um tribunal meio fingido, obriga o cara a se desdizer e manda ele embora para casa. E foi isso tudo que aconteceu. Você chega lá, Galileu chegou no tribunal, se desdisse e depois voltou para a universidade e continuou ensinando a mesma coisa que estava ensinando antes. E nunca mais foi incomodado. Né? Ele simplesmente livrou a cara dele e livrou a honra do Papa. Acabou. Isso foi tudo. Quer dizer, fazer disto aí um martírio, né, como fez o Bertolt Brecht na peça dele, Galileu Galilei, é claro que é uma palhaçada. Quer dizer, é um dos muitos elementos de fingimento e de teatralidade que nós observamos no começo da modernidade. É o famoso caso Galileu. Como também é um outro caso de teatralidade fazer de Giordano Bruno um mártir da ciência. Porque Giordano Bruno jamais estudou nenhuma das ciências modernas e tinha horror dela, tinha horror de matemática, horror de física, horror dessas coisas todas. Tá certo? Ele era um típico intelectual medieval, dedicado à retórica, às letras, essa coisa toda. E ao contrário, ele fez certas advertências sobre o curso que a ciência moderna estava tomando, que acabaram se revelando proféticas. Né? Então, somos um dos grandes críticos da ciência moderna. Então, quando a gente começa a estudar esta época, a gente vê, peraí, você tem uma coleção enorme de hipócritas fingidos e mentirosos. Você tem uma preocupação geral de encobrir alguma coisa. Você tem uma concepção teatral do mundo que vai se consolidar, então de toda a cultura barroca, a ideia do mundo como um teatro. É isso? É a imagem mais constante. Ao mesmo tempo, é nessa época que surgem os anfiteatros nas escolas de medicina, onde se monta uma classe exatamente como se fosse um teatro, e tem um palco que tem lá um médico dissecando um corpo humano, né? E em volta pendurado todos os emblemas da vida e da morte, né? Caveiras, órgãos, etc, etc. Inscrições latinas. Então, você tem também é aí que se cria toda a estética da corte, moderna, onde se procura criar a figura dos monarcas de modo a torná-los como se fossem popstars. Então, espera aí, os elementos de fingimento e teatralidade são tantos e tantos e tantos e tantos e tantos que deve haver algo disso no conteúdo mesmo das filosofias. E quando você vai procurar, fala, oh, Reis, não é que está lá mesmo? Então, isso quer dizer que se você estuda as filosofias dessa época apenas pelo seu conteúdo explícito, sem levar em conta esse elemento de fingimento, você não vai entender nada. Se você estudar pelo método Leo Strauss percebeu esse elemento de fingimento, mas ele explicou sempre isso como medo de uma punição, de uma perseguição exterior. Diga, nos casos onde houve realmente perseguição, ela foi praticamente nula. Por exemplo, Spinoza foi excomungado da sinagoga, mas ele não ia na sinagoga mesmo, né? Quer dizer, para ele foi um alívio ser comungado agora, não tem que mais essa porcaria, fica esse rabino me amolando. Né? Galileu teve que dizer uma frase e voltou para casa e continuou fazendo a mesma coisa. Né? Então, o único sujeito que sofreu alguma coisa mesmo foi o Giordano Bruno, que não participava desse ciclo moderno, que era um cara completamente às antigas. Né? E que sofreu não por causa das suas doutrinas, mas por prática de bruxaria, que é uma coisa completamente diferente. Né? Então, eu levantei a seguinte hipótese. Quem sabe esse elemento de fingimento não responde a um temor imediato de algum perigo, mas responde a algum objetivo de longo prazo que só pode ser realizado por meios camuflados. Quando você vê o efeito que essas filosofias tiveram nos séculos seguintes, você vê que esse efeito foi exatamente aquele que, se revelado, se percebido e revelado imediatamente, teria de fato trazido perigo a eles. Jefferson percebesse, hein, o que esses camaradas estavam tramando. Eu acho que teriam matado todos. E não teria sido má ideia. No caso de Descartes, a ideia é o seguinte: criar uma, vamos dizer, uma superfície católica muito ortodoxa, e embaixo dela colocar não objeções à doutrina da igreja, não propriamente isso, mas criar certas impossibilidades mentais, certos bloqueios que não permitiam, que, vamos dizer, barravam o caminho da imaginação, de modo a tornar impossível a ela, quer dizer, a compreensão, pelo menos imaginativa, das verdades da fé. Como é que funciona isto? Eu, ali no estudo sobre Maquiavel, eu notei que Maquiavel tem uma técnica de apresentar o seu argumento de tal modo que o leitor, sem perceber, se envolvesse, vamos dizer, numa blasfêmia. Você se tornar uma espécie de blasfemador inconsciente. Também que você aceita aquele raciocínio. Por exemplo, quando ele diz, mais tarde nós vamos estudar isso com cuidado, ele diz que a igreja decaiu muito e ela se afastou da pureza do seu ensino originário. Isso ele diz num pedaço da obra. Num outro pedaço, ele vai dizer que todos os milagres são truques teatrais com os quais você domina a imaginação do público. Tá certo? E ele não concebe milagres senão exatamente nesse sentido fingido. Então, qual é a conclusão? A conclusão é o seguinte: Jesus Cristo conseguiu enganar todo mundo. E agora a igreja não consegue mais. E isto foi justamente a decadência da igreja. Então, parece que ele está condenando a decadência, a corrupção dos costumes na igreja e a perda da fé originária. Quando ele está condenando justamente a perda, né, da capacidade de enganar. Quer dizer, está considerando a igreja como se fosse uma quadrilha de ladrões que se tornou ineficiente. Quando você acompanha o raciocínio na superfície, o outro raciocínio está embaixo. Quer dizer, a linguagem que ele usa para condenar a decadência da igreja é a linguagem de qualquer moralista contemporâneo. Na época havia centenas de autores, né, que desciam o cacete no clero, falando: pô, vocês estão todos um bando de vigaristas, estão tomando dinheiro das pessoas, estão enganando, vocês nem rezam missa mais, vocês não acreditam mais nada disso, vocês estão só enganando as pessoas. Então ele usa essa mesma linguagem, que inclusive, você vê, a teologia da libertação usa isso hoje. Não, nós perdemos a inspiração do cristianismo primitivo, nós temos que voltar ao tempo dos primeiros apóstolos, etc., no tempo que era todo mundo comunista, que legal, né? Então, quer dizer, a mesma linguagem, mas da condenação moralística, ela vem em duas camadas. Uma camada aparente, que é a da própria condenação moralística, uma camada embaixo, né, constituída de uma ofensa brutal à igreja, ao próprio Jesus Cristo. Mas se você engole a primeira, você está engolindo a segunda também, num nível inconsciente da leitura. E com isso ele vai tornando o leitor culpado do que ele está fazendo. E nada torna você mais solidário com uma pessoa do que você compartilhar culpas com ela. Isto é, vamos dizer, é uma técnica que é usada, por exemplo, qualquer quadrilha de traficantes. Né? Isso, como é que você envolve um garoto presente? Você obriga ele a participar de um primeiro assalto ou coisa assim. Daí pronto, está formado o elo de solidariedade. Quer dizer, na medida em que você se opõe à sociedade em geral, você está mais vinculado àquele grupo em particular. Quer dizer, você passa como diriam os zinovianos, dos valores societários para os valores comunitários, né? ou comunais. Então, isso é usado na máfia, nas FARC, qualquer quadrilha de bandido procede da mesma maneira. E esta é a técnica que Maquiavel usa para envolver você naquilo. Então, de algum modo, você fica solidário com Maquiavel. Mesmo quando você o odeie. Porque você pode condenar uma frase ou outra que ele disse, mas você está envolvido no crime. A não ser que você perceba qual foi a operação na qual você foi levado a participar meio inconscientemente e você se limpe daquilo. Mas como é que você vai se limpar de um delito que você não sabe que cometeu? Então eu comecei a pensar, falei, peraí, mas vamos ver se outros autores da mesma época não usam este mesmo procedimento. E a gente vê que Descartes usa o tempo todo. Ora, ninguém usa esse tipo de coisa só porque ele está com medo de uma punição externa, mas porque ele tem algum objetivo para fazer isso. Se você tem medo da Inquisição, então você não escreve coisas que a desagradem. Ou você vai dizer coisas que a agradem em público e coisas que a desagradem num círculo privado. Se você usa o discurso de dois andares, de duas faixas, é porque você pretende que a faixa mais profunda e mais camuflada tenha mais efeito de longo prazo do que a outra. Porque as pessoas vão ler uma coisa na superfície, mas o que vai impregnar no fundo delas é a mensagem cifrada que está no fundo. A mente humana ela tende a funcionar de uma maneira sistêmica. Quer dizer, a mente humana ela busca a coerência, quer dizer, com uma obstinação incrível. Quer dizer, a nossa capacidade de raciocínio é pura busca da coerência, tá certo? Mas não existe coerência quando não é possível você atingir a coerência quando você não está consciente de todos os elementos que estão em jogo. Quer dizer, a coerência o que é? Uma simplificação e estruturação. Mas, ao mesmo tempo, essa estruturação pode fugir completamente da realidade e se tornar somente um mundinho imaginário que você construiu para você se sentir bem lá dentro, ao mesmo tempo onde você continua imerso na incoerência e em tudo mais. Então, a esta operação de buscar a coerência, de buscar a estruturação, tem que haver uma outra operação contrária, que é a de você se abrir a toda a diversidade e multiplicidade do estímulo e você suportar a situação de incoerência. Se não tem essa dialética do abrir-se à multiplicidade e estruturar a unidade, depois dissolve a unidade, abre de novo, permite a entrada de novos elementos, você não está constantemente, como dizem os alquimistas, solve et coagula, quer dizer, você dissolve na multiplicidade, depois você coagula, unifica de novo. Não é isso? Este é o funcionamento da mente humana. Então, quando há a entrada desses sub-raciocínios, essa linha mais ou menos oculta ou camuflada de raciocínio, por baixo de uma outra linha de raciocínio a qual você está prestando atenção conscientemente, o que você fez? Você rompeu a unidade da mente do seu leitor, do seu ouvinte, num nível que ele não capta. Ou seja, você lhe inoculou uma neurose. E, naturalmente, a neurose por si provoca outros problemas, outros enigmas, outras questões, outras dificuldades, outras perguntas. E você pode passar a vida toda tratando dos elementos que a sua neurose causou e se afastando cada vez mais da realidade da sua situação interior. Bom, eu mencionei na semana passada o livro do Maxime Leroy, Descartes, Le Philosophe au Masque. Eu tive a sorte de que no dia seguinte o livro chegou na minha mão. Eu não tinha lido ainda, eu só conhecia pela menção feita no livro do Etienne Couvert, que nós lemos parcialmente na outra aula. E durante a semana eu li o livro. E tem alguns trechos que eu gostaria de ou ler, ou pelo menos resumir aqui para vocês. A coisa é um pouco complicada. Vamos ver. Vamos ver aqui. Descartes coloca como princípio da certeza, do conhecimento certo, aquela certeza imediata que o eu tem de si mesmo enquanto sujeito do raciocínio. Quer dizer, eu penso, eu raciocino, e a minha existência é a condição sem a qual não poderia raciocinar. Então é uma certeza puramente interna e que diz respeito, vamos dizer, não à realidade das coisas, mas ao próprio processo do conhecimento. Quer dizer, a certeza que eu tenho é com relação ao meu processo, processo interior de conhecer. De conhecer o quê? Os objetos do mundo? Não. De conhecer a mim mesmo. Em seguida, Descartes diz que quem garante a ponte entre este conhecimento puramente interior e o mundo externo é Deus. Porque Deus criou ele, Deus criou o mundo exterior, e Deus não ia infundir na mente dele um monte de ilusões só para enganá-lo, porque para isso Deus precisaria ser mau. Como ele argumenta que Deus não é mau? Ele apela ao argumento de Santo Anselmo, né? Você concebe Deus como um ser perfeito, e o ser perfeito não pode ser ao mesmo tempo inexistente, porque a inexistência seria uma imperfeição. Do mesmo modo, ele não pode ser mau, porque então não seria perfeito, e assim por diante. É o velho argumento de Santo Anselmo. Porém, nós vimos na outra aula que ele concebe Deus eminentemente como o inventor da matéria, o criador da matéria. E ele diz que, enquanto ser dotado de livre-arbítrio, ele está no mesmo plano que Deus. Deus toma as suas decisões sem ser forçado a isso por nada externo, e ele também. Ele está livre para crer, não crer, afirmar ou negar, querer ou não querer, e assim por diante. Então, vira aqui o que diz Maxime Leroy. Deus, que não é invocado, senão depois da razão, Descartes o encerra nas leis do peso, da medida e do número que ele criou, condenando-o assim, em nome de sua perfeição, à monotonia de uma eterna constância. A quantidade de movimento é invariável como a quantidade de matéria. Ou seja, Deus criou a matéria conforme as leis do número, da medida e do movimento. E essas leis são eternas. Então, imediatamente, a ação de Deus está limitada a essas mesmas leis. E se essas leis são eternas e imutáveis, Deus não tem como interferir para mudá-las em absolutamente nada. Então, Deus não faz absolutamente nada. Num outro pedaço, Descartes propõe a teoria da criação constante. Quer dizer, isso é evidentemente uma coerência, incoerência. Por um lado, essas leis são eternas, e por outro lado, o mundo está sendo recriado a todo momento por Deus, exatamente como era. Quer dizer, como é que o mundo continua a existir? Deus o está recriando constantemente. Tá certo? Então, claro que há uma incoerência aí. Deus, tão imutável nos seus desígnios, quanto a natureza é na manifestação de seus fenômenos, se mantém, por acaso, na sua constância inabalável, como afirma Descartes, por um livre ato de onipotência? De fato, essa vontade não se confundirá secretamente em Descartes com aquela constância material ao ponto de ser, de algum modo, absorvida por ela, pois que Deus é tido como alguém que, em razão da sua perfeição, não poderia jamais trazer desordem à sua obra, que ele criou segundo as leis fixas do peso, da medida e do número. Descartes proíbe a Deus o impossível. E daí pergunta ele, o impossível e, portanto, também o milagre? A exclusão do milagre é a finalidade de todo esse raciocínio. Existe no livro do Paul Azar, La Crise de la Conscience Européenne, Crise da Consciência Europeia, que é um dos grandes livros da história, um capítulo importante sobre a negação do milagre. Você tem uma sequência de autores mais tarde, vão negar explicitamente o milagre. Mas todos eles o negarão a partir deste argumento de Descartes, no qual não parecia haver nenhuma negação e nenhuma restrição. Ao contrário, parecia haver uma celebração da onipotência divina. Recusando-se totalmente a qualquer crítica metafísica mais ampla, quer dizer, a parte metafísica da obra de Descartes é muito pequena, é praticamente só as meditações de filosofia primeiro, o discurso do método e o resto é tratar de outros assuntos. Podemos perguntar-nos se essas ideias não abrem uma visão sobre o pensamento profundo, o pensamento arrière-pensée, quer dizer, aquilo que é pensado por trás do pano, né, de Descartes, sobre o mecanismo profundo de uma psicologia onde nada revela uma exaltação devota da divindade. Não se vê aqui o homem de piedade e nem mesmo o metafísico religioso e cristão que foi proposto pelo Sr. Alexandre Poiré no seu estudo sobre Descartes. É um clássico do estudo cartesiano, o livro do Poiré, né, ensaio sobre a ideia de Deus em Descartes. A ideia de que Descartes era um pensador muito católico, isso aí foi, todo mundo aceitou isso aí, né? E o primeiro que aparece negando isso claramente, que eu vejo, são exatamente o Étienne Couvert e o Maxime Leroy. E, claro, alguém percebeu isso antes, mas não aprofundou o assunto. Ele diz, Maurice Blondel escreveu, de um ponto de vista católico, com muita perspicácia, que, aspas, Descartes não retém de Deus senão aquilo que lhe permite dispensá-lo, que lhe permite prescindir dele. Ou seja, ele conserva da ideia de Deus tudo aquilo que torna Deus absolutamente necessário à explicação do que quer que seja no mundo real, embora ele, vamos dizer, admita Deus como fundamento da conexão entre suas ideias e o mundo exterior. Com menor risco, ele se teria, portanto, protegido sob o escudo dessas considerações aparentemente conformistas, mas na realidade heréticas, talvez mesmo ateísticas, como os testemunhos de sua vida, os pastores protestantes da Holanda, chegaram a ver encolerizados com uma visão tão clara. Ou seja, os pastores protestantes que o rodeavam perceberam esse elemento herético, que estava lá, mas não foi assim, não foi com a identidade herética que Descartes passou ao mundo. Quer dizer, aquela camada externa, aparentemente ortodoxa, católica, passou como se fosse a coisa válida. E veremos que no século seguinte, como bem destaca o Étienne Couvert, praticamente todo o ensino católico se torna cartesiano. Ao ponto de, no século XIX, eu citei o exemplo do Victor Cousin, que descobre, por acaso, num bulquinista, um livro de Santo Tomás de Aquino, que ele nunca tinha ouvido falar. Você vê, o cara que era o chefe da educação filosófica na França, era o ministro da educação, não sabia nada de Santo Tomás de Aquino. E ele lê aquilo e fala, até que isso não está tão mal assim. E a retomada dos estudos de filosofia escolástica só se dará, então, com a bula de Leão XIII, Eterne Patris, onde ele diz uma frase decisiva, ele diz, é perigoso afastar-se dos ensinamentos de São Tomás de Aquino. Então, o Papa falou isso imediatamente. Todo mundo começou a estudar São Tomás de Aquino. E teve como resultado a criação desse imenso movimento neoescolástico no século XX. Se Descartes afirma que Deus é autor do mundo, que este foi imediatamente, criado imediatamente por Deus, segundo o ensinamento da Bíblia, ele descreve, de fato, no livro Tratado do Mundo e nos Princípios, descreve aquela criação sem fazer aparecer no detalhe dos acontecimentos ou na exposição dos princípios gerais os efeitos dessa vontade. Ela é afirmada e tudo se passa como se ela não existisse. Ou seja, ao afirmar Deus como criador da matéria, das leis do número, medida e movimento, ele imediatamente dispensa a presença de Deus no que quer que seja de fato concreto referente ao mundo real. Ele demite Deus, né? Parecendo que o está louvando e enaltecendo. Será que ele não percebeu isso? Impossível. Né? Tanto percebeu que ele, sem ter desafiado claramente, cara a cara, a ortodoxia católica, como o havia feito Galileu, temeu que algo similar ao que acontecera a Galileu pudesse acontecer a ele. Né? Descartes, após a sua tentativa de teodiceia, quer dizer, teodiceia é a justificação de Deus, né? Não sonha senão em diminuir cada vez mais o papel de Deus no universo, substituindo-se mesmo a ele. Pode-se mesmo perguntar, prossegue Maxime Leroy, pode-se mesmo perguntar se Deus, que nasceu da mesma intuição que a evidência da razão, não seria antes o pseudônimo dado publicamente por Descartes, com humildade fingida, a uma certeza que não ousou confessar que ela pretendeu se substituir a Deus e dispensá-lo, prescindir dele. Então, Deus passa a ser apenas o pseudônimo da razão. Note que o desenvolvimento de todo o materialismo ateísmo dos séculos seguintes, tudo se baseou nisto. Ou seja, se Descartes tem uma filosofia de superfície e uma filosofia profunda mais escondida, foi a filosofia profunda que influenciou o curso das coisas depois. Do mesmo modo como, vamos dizer, um vírus de computador, que entra discretamente, mas ele se alastra depois. Então, essa é uma das coisas mais paradoxais e temíveis da mente humana. Quer dizer, como é que aquilo que justamente você não percebeu acaba se tornando o mais importante e acaba por dominar o círculo todo da sua consciência. Isso é o que depois veio a se chamar a influência subliminar. O termo subliminar foi inventado por um eminente psiquiatra austríaco, o Dr. Otto Poeser. Poeser escreve-se P-O-E-Z-L. Que foi professor do Viktor Frankl, e foi professor e protetor do Viktor Frankl. O Viktor Frankl conseguiu conservar seu emprego sendo judeu graças à influência do Otto Poeser. E Poeser fez uma das descobertas mais espetaculares da psicologia de todos os tempos. Ele inventou uma maquininha que ele chamava taquistoscópio. O taquistoscópio projetava taques, quer dizer, manchinhas, né? Pequenas manchinhas. Então, projetava na parede uma figura com um certo número de pontos. Projetava uma, duas, três, quatro, cinco figuras. Né? Mas, entre uma e outra figura, ele colocava, quer dizer, cada uma das figuras ficava ali na tela, digamos, 10 segundos, 15 segundos. Mas, entre uma e outra, ele intercalava uma outra figura, que era projetada por uma fração infinitesimal de segundo, de maneira que não era percebida pela pessoa. E no dia seguinte ele perguntava quais figuras a pessoa lembrava. E sistematicamente elas lembravam, não das figuras que elas tinham visto por 10 ou 15 segundos, mas daquelas que elas não tinham visto, porque tinham sido projetadas por uma fração infinitesimal de segundo. Hã? Então, esta técnica subliminar, ela já aparece aqui claramente em Maquiavel, mas porém muito mais habilmente em René Descartes. E é por isso que você vai ver que a influência de Descartes constrói toda a sua filosofia como se fosse, vamos dizer, uma defesa da ortodoxia católica. Eu digo, mas como é que uma filosofia tão católica desencadeou efeitos tão ateísticos e materialistas? Simples, porque a parte decisiva foi projetada como as manchinhas infinitesimais do Otto Puzzle. E este procedimento é observável em praticamente todos os filósofos dessa época. Você tem ali, por exemplo, isso aparece em Newton, aparece em Galileu, aparece em Bacon, se bem que, comparado com a habilidade de Descartes, Bacon é uma besta quadrada, né? Bacon é burro, realmente, burro. Né? O livro do Joseph de Maistre, Exame da Filosofia de Bacon, assim, é ler e chorar. Ele diz, mas como é que pode um jumento desse chegou a ser tão influente, ser considerado um mestre esotérico? Bacon é influentíssimo, vamos dizer, na maçonaria americana, é um ídolo da maçonaria americana até hoje, a maçonaria anglo-saxônica, né? Como se fosse o guru dos gurus, e quando você vai ver, é realmente uma besta quadrada. Sim, é uma besta quadrada, mas esses elementos, né, taquistoscópicos estão lá presentes também. Então, do mesmo modo que ele tornava impossível a aceitação do milagre, ou seja, da atuação da providência. Deus pode recriar o mundo a todo momento, mas ele recria sempre de acordo com as mesmas leis eternas que ele mesmo se impôs a si próprio e dos quais ele não pode fugir. Então, não existe uma ação específica da providência. Mas daí as pessoas perguntavam a ele, mas escuta, mas e a transubstanciação? Como é que você vai explicar a presença real do corpo de Cristo na hóstia? Isso aí foi uma grande matéria de debate na época, que estava havendo ali a difusão da reforma protestante, os protestantes não acreditavam na transubstanciação, eles viam o rito da Eucaristia apenas como um procedimento simbólico, teatral, assim, uma espécie de homenagem. Cá entre nós, você perguntar, como é que você explica o milagre da transubstanciação? Eu posso ser uma besta quadrada, mas eu acho a coisa mais evidente do mundo. Jesus Cristo é a inteligência de Deus, é o Logos Divino. Tudo que foi feito pelo Logos Divino. Antes que o mundo existisse, a estrutura da inteligência divina já está pronta. E todas as leis da matemática, da física, já estão todas lá. Então, o Logos Divino está presente em toda a criação. Ele não pode estar ausente por um único minuto. Mas pode haver duas formas de presença. Há essa presença geral e constante. E pode haver a presença específica num pedaço de matéria qualquer. Isso depende apenas da vontade de Jesus Cristo. Então, para mim, é a coisa mais óbvia do mundo. É claro que Cristo está fisicamente presente ali, porque Cristo está, a inteligência divina está fisicamente presente no que quer que seja físico. Se ela não estiver lá, a coisa não tem presença física. Então, se Jesus Cristo quer estar num pedaço de pão, ele vai estar, evidentemente. O pedaço de pão não tem a capacidade de mandá-lo embora. O pedaço de pão só pode optar entre duas coisas. Ou existe a presença genérica, que é a presença que há em todos os objetos materiais, sem exceção, porque estão todos submetidos às mesmas leis da inteligência divina, que eu expliquei no texto O Mundo dos Princípios. Não sei se está... O Mundo dos Princípios está colocado ali no seminário? Deve estar. Então, mas se pode ter a presença genérica, então também pode ter a presença específica e particular. Então, para mim, sinceramente, eu digo, olha, o milagre da transubstanciação não me espanta absolutamente. Me espantaria se ele não acontecesse, se alguma coisa pudesse bloqueá-lo ou impedir. Sai daí. Ele não pode sair daí. Porque se o Logos Divino sai de um pedaço de matéria, o pedaço de matéria inexiste. Não é que ele deixa de existir naquele momento. Ele nunca existiu. E se pode ter a presença constante que está disseminada em toda a matéria, tem que poder ter a presença concentrada em qualquer pedaço de matéria, vamos dizer, à descrição de Jesus Cristo, conforme ele queira. Assim como a sua inteligência, preste bem atenção, a sua inteligência está presente em tudo que você faz. Absolutamente tudo. Mas tem algumas coisas no qual você presta mais atenção, né? Então está mais presente lá. Mas sim, até você pode fazer isso com aquelas coisinhas que você cria. Por que que a inteligência divina que criou tudo que existe não pode estar presente num pedaço de matéria em especial? Está entendendo? Então eu acho assim, a transubstanciação não apenas acontece, mas ela tem que acontecer. Ela não é uma coisa que, né, viola as leis da natureza. Escuta, quem disse definir essa é outra estupidez também. Você definir um milagre como aquilo que viola as leis da natureza. Como se nós conhecêssemos as leis da natureza, né? E como se haver leis da natureza não supusesse que há outras leis por baixo, mais gerais, que são as leis da própria inteligência divina, que transcendem infinitamente a natureza, mas aquilo que transcende, por definição, contém, abrange e ultrapassa. Então, eu acho que Deus jamais violou uma lei da natureza. Porque ele mesmo que inventou todas, então ele sabe todas as variantes dela. E que nós não sabemos. Hã? Então você diz, ah, mas um dia nós encontraremos explicação natural para isso. Fala, sim, você vai encontrar uma explicação natural, mas vai até uma hora que a explicação natural se fundamenta numa explicação metafísica. Por exemplo, se tem alguma explicação natural que possa transcender o princípio de identidade? Não, não tem. Então daí para dentro você ultrapassou o mundo físico sem violá-lo. O princípio de identidade viola as leis da natureza? Não, mas ele também não é uma lei da natureza, ele abrange todas. E assim por diante. Mas aqui. Os escolásticos explicavam o milagre da presença real, sem que o exterior da substância mudasse, invocando a sua concepção mesma da substância. A substância sendo, segundo eles, independente das suas manifestações exteriores, de cor, de extensão e de forma, parecia-lhes possível que a substância sofresse uma modificação sem mudança aparente desses acidentes. Mas, como se vê, essa explicação deixava ao fenômeno sua característica de milagre, que permanecia, portanto, na totalidade, racionalmente incompreensível. Eu já acho isso um exagero. Eu acabei de dar uma explicação racional, falei inteiramente racional, mas ao mesmo tempo, de certo modo, supra-racional, porque se baseia não no funcionamento interno da razão, mas nos princípios que a constituem e a tornam possível. Mas, prosseguimos. O cartesianismo não era favorável por si mesmo a essa explicação pretensamente racional do mistério, porque ele rejeitava a distinção teológica da substância e dos acidentes. Descartes não propôs, nem por isso deixou de propor duas explicações. Olha que coisa, olha o que eu estou falando da máscara. Uma oficial, vulgar, a outra esotérica, à qual ele se atinha e que pretendeu manter secreta entre ele e alguns iniciados, mas que está entremeada no texto público, julgando-a melhor do que aquela explicação que a Igreja fornecia, e acreditando que a Igreja deveria aceitar a sua explicação. Isso é o mais interessante. A virada, esse giro, e é Bayet no livro A Vida de Descartes, quem o conta, consiste em explicar a transubstanciação miraculosa que se faz no Santo Sacramento pela transubstanciação natural que faz dos alimentos o nosso próprio corpo, sem milagre algum. Assim, portanto, Descartes comparava o mais alto milagre da fé ao fenômeno da digestão. Já não há mais mistério. É claro que a explicação é de uma estupidez e de um materialismo grosseiro, assim, daquele que merece, né, o perdão da expressão, ser respondido com um pontapé na bunda. Não há outra resposta. Quer dizer, ah, é, você acha que é uma espécie de digestão? Né? Então, veja aonde que termina esta coisa. Como é que você vai aceitar que esse sujeito é católico em qualquer sentido, mesmo remoto do termo? Hã? Mas, você veja, se esta explicação que ele realmente acreditava, embora ele exteriormente, popularmente, desse outra, é claro que na estrutura do conjunto do seu argumento, é esta explicação que está embutida como uma manchinha no taquistoscópio do Otto Pfizer. E é esta que vai se propagar. Estão entendendo? Então, nós jamais entenderemos o processo da filosofia moderna e de todos os efeitos históricos que ela teve se nós não remontarmos até esta época e, vamos dizer, impiedosamente abrindo todas as caixas pretas e descobrimos ali todas as mensagens subliminares, porque foram elas que se propagaram, elas e não a doutrina explícita. Você veja que filósofos que atacaram explicitamente a fé tiveram muito menos efeito ao longo prazo do que Descartes ou Kant, que pareciam defendê-la, mas colocando ali o subliminar. Você veja que isto aqui, este argumento que ele apresenta, que reduz a transubstanciação a um caso de digestão, não aparece na obra publicada, aparece na vida de Descartes, escrita por Bayet. Então, é o que ele dizia para os seus amigos, mas é a explicação na qual ele realmente acreditava. Bom, se é o que ele realmente acreditava, então é evidente que aquilo é coerente com o conjunto do que ele apresentou externamente e é, de certo modo, exigido por esse conjunto. Então, mesmo que você não tenha lido esta explicação, você será tentado a aproximar-se dela à medida que você assimila o restante da mensagem de Descartes, sem saber que você está engolindo isto junto também. Então, o começo da modernidade foi a época do fingimento, a época da máscara. Não é isso? É justamente a época em que não só o teatro se torna a grande representação do mundo, mas é a época em que os bailes de máscaras se tornam, vamos dizer, a celebração mais característica das cortes. E é também a época em que se começa a caprichar a figura, vamos dizer, do rei. Tem até um livro que chama A Fornicação do Rei, esqueci o nome do autor. Ou seja, a época em que se constituem os Estados-nações modernos. Então, é necessário, de algum modo, recobrir o rei de uma figura divina. E não que nada divino houvesse, propriamente, vamos dizer, nas pessoas dos reis. E a famosa. O famoso dom de cura que os reis da França de fato tinham, tinha uma série de doenças que você podia curar com a imposição da mão do rei. Isso acontecia realmente. Aconteceu milhares e milhares de casos. Mas isso dependia da sagração, quer dizer, a igreja o constituía como rei. De repente, o rei começa a ser causa sui, ele é fonte da sua própria autoridade. Isso acontece na própria França, que era o país mais católico que tinha. Eles criam a igreja galicana, então. Na Igreja Galicana, o Papa não tem autoridade. Quem tem autoridade é o rei. Na Inglaterra, foi a mesma coisa, você cria várias igrejas nacionais. Então, é necessário embelezar a figura do rei para realçar a sua dimensão divina que ele passa a ter, não por uma delegação da igreja, mas por sua própria natureza. Você vê que até hoje, se você pega o pessoal mais católico e conservador que tem na França, todos eles acreditam nessa porcaria. Que a missão divina da Casa Real da França é causa sui. Então são todos galicanos, no fim das contas. Eu digo, bom, meu filho, mas se você começa, você aceita o primeiro passo da caminhada revolucionária, você vai seguir o resto também, querendo ou não, por mais conservador que você seja. Por quê? Por causa do caráter, vamos dizer, sistêmico da mente humana. Onde se você. Engole um determinado princípio, você vai engolir as consequências também, ainda que você não saiba. Então, uma das missões que incumbem a esta geração de alunos que eu estou preparando é fazer o estudo de tudo isso, que isso é trabalho, não é para trabalho com uma pessoa. Quer dizer, eu posso ter iniciado a coisa com o negócio da mentalidade revolucionária, da paralaxe cognitiva, etc., etc. Porém, isto só poderá ser elucidado de maneira completa com uma multidão de estudos monográficos, caso por caso. Então, é trabalho para muita gente. Então, eis aí um exemplo de uma linha de investigações que, quando vocês chegarem no fim do curso, eu vou no último ano, eu vou pedir trabalho monográfico a todos e vou querer que seja muito caprichado. Então, casos como esse podem ser. Você tem uma multidão de casos de, vamos dizer, de fingimento, teatralidade, paralaxe cognitiva, etc, etc. E isso, gente, foi o começo da modernidade. Então, é claro que isso é a preparação do reino universal da mentira. Né? Tem um aspecto apocalíptico na coisa, sem querer ser profeta, nem coisa nenhuma. Então, eu acho que podemos fazer um intervalo agora, né? Atenção aí, pessoal do Paraná, a sua câmera está muito alta. Eu só estou vendo os topos das suas cabeças. Dá para baixar um pouquinho? Perfeito, perfeito. Então, aqui eu recebi uma mensagem da Luciane, lá do Paraná. Combinou a vinda do pessoal dos engenheiros lá do Ceará, uma vinda deles para Curitiba em dezembro, e começaremos o instituto lá no Ceará. Ele está viajando com o Eduardo Lipe no fim de novembro para o Rio para a inauguração do Instituto Carioca. Estou com uma pessoa que fará um estudo em Brasília. Daremos início a esse projeto no meio do próximo ano. Quarta, chegam aqui mais pessoas do Rio de Janeiro. E conseguimos falar com o Ângelo Monteiro, que se disponibilizou aí para Curitiba. Mas, ó, que maravilha, a coisa está acontecendo. Está acontecendo. Aí é gente que faz. Como é que faz para aumentar a imagem aqui? Só bater aqui? Ah, é, essa. Então vamos lá. Aqui tem uma pergunta muitíssimo oportuna do Eduardo Ribeiro. Ele diz: estou embasbacado até agora com a incrível jumentice desse senhor que outrora respeitava, René Descartes. Se de fato ele acreditava que a transubstanciação era apenas decorrente do processo digestivo ou digestório, logo é razoável pressupor que, para além de um fingido, farsante, impostor e curador, Descartes era uma pobre vítima do demônio, com quem teve uma experiência pessoal traumatizante, sim, aqueles famosos três sonhos. Não só do ponto de vista do senso comum, como também de uma perspectiva esotérica, subliminar, mais profunda. Perfeito. Chega, inclusive, a cogitar a possibilidade do referido filósofo não ter sido, em algum grau de subconsciência, possuído. Estou certo de que ele, entretanto, prestou-se ao papel de office boy filosófico dos mais vulgares dentro da história do satanismo. Perfeito. Dentro desse quadro, o sujeito aparentemente genial e inteligente ter sido facilmente cooptado para a servidão do maligno, sendo que o equivalente ao contador que lava o dinheiro sujo de um chefe bilhardário, fico estarrecido e preocupado com a possibilidade de que eu, assim como muitos outros, não sejamos geniais e brilhantes sermos vítimas do maligno. Olha, essa preocupação é inteiramente justa, tá certo? Porque o sumiço da perspectiva espiritual é também o sumiço do diabo, tá certo? E a pergunta é muito oportuna, não só por causa deste caso que nós estamos examinando, onde nós vemos que no começo da modernidade existe um processo geral de ocultação, porque não se trata de combater doutrinas, de enfrentar doutrinas, tá certo? Mas de, mediante um conjunto de artifícios, torná-las mentalmente inacessíveis. Quer dizer, é uma cegueira planejada. É como na história do José J. Veiga, colocar tabiques, né? Aquela cidade do interior que é invadida por uma firma, que começa a colocar, coloca um tabique aqui, outro ali, outro ali, outro ali, daqui a pouco ninguém enxerga mais nada. Né? Então é um processo mais ou menos desse tipo. Né? Então a pergunta é oportuna também para mim pessoalmente, porque eu estou lendo um livro, um dos livros mais impressionantes que eu li na minha vida, que é o romance do escritor americano Hubert Selby Jr., um gênio absoluto da ficção. Gênio. É um sujeito que teve uma vida das mais miseráveis. Ele, no começo da vida, ele tentou entrar para a marinha, entrou para a marinha mercante, mas ficou 2 anos, pegou uma tuberculose, daí da tuberculose voltou para casa e teve que ficar lá deitado anos a fio. Depois começou a ingerir drogas, ficou viciado, desgraçou a vida dele completamente. E tardiamente ele conseguiu se curar, se levantar, começou a escrever um livro que mostra uma compreensão muito profunda do processo demoníaco na vida. E ele, romance dele, o único que eu li até agora, falta 10 páginas para eu acabar o livro, mas esqueci em casa, eu pretendia terminar na viagem que não consegui, mas falta só 10 páginas, já deu para entender o que vai dar. Então, O livro é sobre a inviabilidade, a incapacidade, a quase impossibilidade de a sociedade moderna lidar com o caso, não, vamos dizer, de possessão demoníaca, mas de obsessão demoníaca. Quer dizer, quando há possessão, há uma manifestação exterior, é visível. Mas no caso da obsessão demoníaca, não, é difícil você distinguir a obsessão demoníaca de uma neurose, de uma psicose, uma coisa assim. O personagem, que se chama Harry White, ele é obviamente vítima de uma obsessão demoníaca. Eu vou contar um pedaço da história com o risco de estragar a leitura, mas Harry White era um sujeito inteligente, uma pessoa normal, inteligente, não genial, mas uma certa capacidade. Um bom filho, gostava muito do pai e da mãe, pessoa equilibrada, só que ele tinha uma mania, ele pensava muito na sua carreira, em subir na vida, então ele não queria se comprometer com mulher nenhuma, ele achava que iria atrasar a carreira dele. Então ele desenvolveu uma técnica de ele cantar mulheres casadas, levá-las para a cama uma ou duas vezes no máximo, e depois desaparecer, deixá-las na mão. E assim foi fazendo lá a sua coleção de mulheres. Ele não ligava nem um pouco para elas, mas era um feito bem apessoado, uma boa conversa, né? Então comeu logo algumas dezenas de mulheres casadas, né? E assim vai. Só que com o tempo ele vai se dedicando a essa atividade cada vez mais, ele começa a chegar tarde no emprego. Tá certo? Então daí você fica torcendo para o cara, fala, pô, mas ele vai estar indo tão bem, ele vai desgraçar tudo por causa disso, então não é possível. Daí ele consegue equilibrar e continua subindo na carreira. Duas vezes o negócio fica periclitante e ele consegue escapar. Daí lá pelas tantas, quando ele já está um pouco cansado desse vício, ele conhece uma moça e se apaixona por ela, casa com ela, mulher maravilhosa, linda, etc. Os dois se amavam, então, e parece que está indo tudo bem. O chefe dele tinha aconselhado ele a casar, não, você precisa casar, constituir família, e por coincidência ele conhece a moça e casa e está indo tudo bem. Daí ele começa a subir mesmo na profissão, ele vira vice-presidente da empresa. E está lá no mau sucesso, mas ele continua com o negócio das mulheres, não consegue parar. Vai uma e outra, e outra, e outra, e ele... Só que agora ele controla melhor o negócio, ele consegue fazer rapidinho na hora do almoço, ou então depois do expediente. Então ele consegue mais ou menos equilibrar as coisas, mas é cada vez mais mulher. Tá? Daí ele começa, vamos dizer, a baixar de nível, começa a pegar umas mulheres cada vez mais brega, mais brega, mais brega. E daí, essa altura, o casamento dele começa a ficar mal parado. Embora ele amasse a mulher o amasse também, começa a dar tudo errado, porque ele não se comunica com ela. Né? Daí eles veem que o cara está com um problema e ele está com aquela tensão interior, ele começa a ter nojo dele mesmo, então não consegue mais transar com a mulher. E um dia ele tem uma explosão, ele está no jantar com os sócios dele lá, os caras de negócio, né? E de repente começa a gritar e dá um muro no prato, né? Daí vem que alguma coisa não está legal com ele, manda ele para o psiquiatra. O psiquiatra passa longe da história, começa a achar que é um problema de repressão sexual, pergunta, não, você, sua mãe, seu pai pegaram você se masturbando, você tem algum trauma? Ele fala, não tem nada disso. Começa a ver todos aqueles problemas da repressão sexual. E, evidentemente, o tratamento não funciona para absolutamente nada, o cara continua fazendo a mesma coisa, só que ele não conta para o psiquiatra. Daí um dia ele entra num desses inferninhos e tal é assaltado, batem nele, então mandam ele para o hospital. Né? Nessa altura, a mulher dele já tinha ido embora para a casa da mãe, ela volta para cuidar do cara. Tá? E você vendo que, assim, ele não entende o que está se passando com ele. A mulher dele nem sabe. O médico menos ainda. Os colegas menos ainda. Quer dizer, todo mundo está passando longe. E você vê, então, a sociedade inteira fala assim, todos eles são incapazes de lidar com o problema. É evidente que isso não é um problema sexual, é evidente que isso é uma obsessão demoníaca. Né? A palavra demônio só aparece na página 228. Mas daí já está claro, fala, olha, o personagem ativo está por trás de tudo isso e ninguém está vendo. E quanto mais tentam ajudar o cara, mais ferram com a história, entendeu? Né? E no fim eu estou vendo que vai dar uma merda federal ali no fim, né? Não sei como termina, mas até onde eu li, a coisa é absolutamente perfeita, perfeita, perfeita, porque o personagem principal é o ausente, ele só está presente no título, chama de Demon, o demônio, Você vai lendo e no começo não sabe por que tem, não tem demônio nenhum ali. Então o demônio está invisivelmente destruindo o cara, levando ele para o buraco, para o buraco, para o buraco. Você tomou assinatura com ele e falou, não, esse aí eu não perdoo. E não aparece o demônio e nem Deus. Só aparece a sociedade humana, desse mundo horizontal e plano. Né? Então isso quer dizer que a sociedade inteira ela se tornou inerme perante essas coisas, ela é indefesa. Você vê que qualquer explicação do que quer que seja por fatores divinos ou demoníacos não tem viabilidade prática na vida atual. Você vai, mesmo que você saiba que é uma ação demoníaca, você vai ter que achar uma outra explicação, porque essa não vai parecer verossímil para as pessoas. Né? Então, se não é verossímil para ninguém, de quanto tempo você consegue continuar acreditando numa coisa que ninguém acredita e que ninguém vê? É difícil isso, é? Então, você mesmo acaba se tornando indefeso para todos os fatores invisíveis de ordem espiritual que são, no entanto, determinantes na conduta humana. Né? Então, a capacidade de representar a presença demoníaca na ação ficcional, a ação romanesca, tem dois escritores que são, alguns escritores são especialistas nisso, Dostoiévski, François Mauriac, Georges Bernanos, mas este Hubert Selby, olha, é um ars. Tá certo? Talvez seja o crente que melhor lidou com o assunto, porque o demônio está absolutamente invisível. Né? E a maior parte das ações, nada tem de sinistro. Ao contrário, ele descreve, né, como o cara está progredindo no emprego, como o casamento dele está indo bem, nasce o filhinho, ele compra a casa bonita e tudo mais. E você fica torcendo para a vida do desgraçado dar certo, está entendendo? Porque não tem nada para dar errado, está entendendo? Só tem esse fator invisível. Então, nesse sentido, todos nós nos tornamos vulneráveis. Tá certo? Justamente porque nós tentamos buscar, vamos dizer, dentro de nós, mas no sentido do ego ou da nossa psique. Eu digo, bom, é um fator invisível, portanto não é corporal, mas não é seu, não é você. Né? É uma outra coisa. É uma força adversa, inimiga, que tomou assinatura com você e quer te destruir. Quer acabar com você. Né? E se em volta ninguém sabe daquilo, então ninguém vai poder te ajudar. Então quer dizer que a cultura moderna, ela realiza aquele negócio de que o demônio se torna, finge que não existe. Quanto mais ele finge que não existe, ele mais eficaz ele é. Tem muitas coisas na nossa personalidade, nas nossas ações, que você pode contar. É ação demoníaca mesmo. Mesmo. Agora, quando você vê a coisa do ponto de vista religioso, você vai falar com o padre, pastor protestante, etc., etc., eles também vão errar. Porque realmente a maioria não entende esse processo. Você veja o bispo Macedo. Começou a exorcizando. Você quer brincar de exorcismo? Você pensa que exorcismo é brincadeira? Não exorcismo para qualquer um. Ele tanto expulsou o demônio que os demônios saíram da plateia e entraram nele. Porque está na cara que o homem não é uma possessão, é uma obsessão. Possessão, a pessoa, né, fala com voz diferente, tem xilique, tem essas coisas, tudo, age. Né, é uma coisa manifesta. Mas a obsessão, não. A obsessão parece tudo normal e a desgraça, a tragédia está assim, construindo dia após dia. Você vê esse homem que depois de tanto exorcizar, expulsar a mão de demônio, né? Então, os demônios entraram no exorcista, tá entendendo? E tomaram conta dele para valer e agora o homem está aí já pregando a santidade do aborto. Né? Então, ele não está louco, clinicamente falando, né? Mas ele está, obviamente, sob uma obsessão demoníaca. Tá certo? Então nós vemos o personagem invisível agindo aqui através de pessoas humanas, que continuam parecendo normais, às vezes parece até mais normal, né? Isso quer dizer que faz parte do processo da ação invisível. Agora, historicamente, nós estamos vendo essa ação invisível através dessas, vamos dizer, essas mensagens subliminares colocadas na filosofia no início da modernidade, né? Então isso é ação demoníaca, sem sombra de dúvida. Você vira, o sujeito que está sob obsessão demoníaca, ele escapa, vamos dizer, da moralidade comum. Porque ele, de fato, parcialmente não é mais responsável por seus atos. Mas, ao mesmo tempo, você não vai dizer, não, ele não tem a desculpa da loucura, porque ele está aprendendo normal. Então, isso quer dizer que a sociedade, em geral, por ser materialista, pragmatista, etc., não sabe lidar com isso. E o pessoal religioso também não sabe. Porque vai sempre olhar essas coisas desde o ponto de vista moral. Eu digo, mas que moralidade negativa ou positiva existe numa ação que é cometida sem passar pela vontade do sujeito? Você vê num livro, muitas vezes, ele de repente ele descobre que ele está na cama com outra mulher, ele diz, o que eu estou fazendo aqui? Ele não sei. Tem hora que ele entra naquela premeditação maligna, mas tem hora que ele é levado a isso sem perceber. E assim, mais para dentro, ele começa a fazer outras transgressões, mas ele também entra nelas sem saber como entrou. Tá certo? Eu digo, isso não tem significado moral nenhum, não é uma, você não está falando aí com um pecador, você está falando com um obsesso demoníaco, que é uma coisa completamente diferente. Né? Então, você vê, a própria pressão do moralismo religioso impede de que essas coisas sejam colocadas com, vamos dizer, com a verdadeira gravidade que elas têm. Não é isso? Então, é uma coisa assim, é patética, uma incapacidade patética. Eu sugiro que vocês leiam esse livro, The Demon, de Hubert Selby Jr. É uma obra-prima, obra-prima. E o que eu achei mais lindo nesse livro é o seguinte, ele usa uma técnica narrativa tradicional, não tem ruptura do tempo, tem alguns monólogos interiores, mas bem curtinha, né? É um romance clássico, por assim dizer, um começo, meio e fim. Né? E, não obstante, teve um efeito aqui brutal. As pessoas ficam realmente... Muita gente leu esse livro e disse, esse é o melhor romance que eu já li. É muito impressionante. E a gente vê que é um homem que conheceu... Você vê a cara do personagem, do autor, é um sujeito magro, todo ferrado. Você vê que é um sujeito que sofreu horrores na vida e que... começou a entender como é que funciona, entendeu a mecânica do mal. Então. Olá, chegou uma pergunta relacionada ao que você está falando. Diga. Paulo Tadeu pergunta: por que alguns indivíduos estão mais vulneráveis à possessão do que outros? Ou será que a possessão é tão sutil que o sujeito está tão dominado que nem sequer consegue perceber o que se passa com ele? Não, aqui o Paulo Tadeu pergunta: por que alguns indivíduos são mais vulneráveis que outros? Não sei. Hã? O demônio escolhe as suas vítimas de acordo com o critério dele. Nós não podemos saber. Não tem nenhum fator humano que possa predispor você a isso. Nada, nada, nada, nada, nada, nada. Se fosse, então você poderia, vamos dizer, através da ação numa esfera humana, se precaver. Eu digo, mas você não pode. Hã? Isso, só Jesus Cristo expulsa o demônio. Ninguém mais no mundo. Hã? Então... leiam os livros do padre Gabriel Amort. Ele vai te explicar direitinho. Ou o livro do Malachi Martin, que escreveu sobre os exorcismos. Né? Essas coisas existem, elas são reais, altamente, vamos dizer, abundantemente documentadas. Agora, a tentativa de explicar por fatores humanos é tão impotente, né? E o livro exemplifica isso. Você tratar aqui numa esfera humana, eu digo, meu Deus do céu, aí é que você está ferrado mesmo. Né? Quer dizer, se você tampou o céu, você também tampou o inferno. E você está dentro do círculo que o céu e o inferno estão ali. Estão agindo sobre você. E a ação ou divina ou demoníaca, ela transcende infinitamente a sua capacidade. Não tem explicação humana. Então, esse que é o problema. As pessoas, quando a cultura se fechou no círculo puramente terrestre, todo mundo ficou cego. Ninguém tem mais nada. Por quê? Porque você está fora da escala da realidade. Né? Esse é o famoso tema do Erich Fröbling. Quer dizer, essa dimensão da transcendência, ela faz parte da estrutura da realidade. Se você tampou, você já está fora. É como você supor que só existe essa linha onde você está. É o negócio do sapo no fundo do poço. Entendeu? Então, a gente entender que a gente vive dentro da dimensão, vamos dizer, da infinitude, que a infinitude nos cerca. É uma coisa que, para a cultura moderna, onde as pessoas acreditam que elas têm... Chegam a ser idiotas que acreditam que têm um domínio racional da realidade. Né? Então, é claro que houve uma fuga da realidade, uma rejeição da realidade, uma rejeição da infinitude, uma rejeição, vamos dizer, da abertura, uma rejeição do risco e a ilusão da segurança. Seja a segurança intelectual, seja a segurança social, seja a segurança financeira, seja a segurança física, qualquer coisa. Não há segurança. Né? Quando diz, nós somos criaturas mortais, não é que nós somos mortais na hora de morrer, nós somos mortais agora já. Né? Então, quer dizer, não tem segurança, você tem que estar, vamos dizer, aberto e como é que se diz, sua única proteção é o próprio Deus. Mesmo assim, Deus te protege contra a morte? Fala, não. Ele determinou a sua morte. Você vai morrer mesmo. Então, vamos dizer, qual é a nossa esperança? É a imortalidade, a dimensão da imortalidade. E na dimensão da imortalidade, tudo aqui se torna enormemente pequeno. E aí que você está na dimensão do aberto mesmo. Não tem limite. Tá certo? Então, todo esse ciclo moderno criou essa, como diria o Antônio Gramsci, essa terrestrialização do pensamento, que é a mesma coisa que dizer a estupidificação total. Você só pode ver um pedacinho da coisa, entendeu? E quando os fatores externos estão agindo sobre você, você vai teimosamente tentar buscar uma explicação humana, uma explicação na sua psique, e fala, não tem explicação psíquica nenhuma. O coitado do Harry White, não é a infância dele, não é complexo de infância, não é o pai, não é a mãe, não é nada. É uma outra coisa. E essa coisa é o demônio, que já está no título do livro. É isso. Então, eu não acho que seja que haja pessoas mais vulneráveis. Né? Há pessoas, vamos dizer, que ignoram a sua vulnerabilidade. Isso sim é o perigo. Né? Nenhum de nós... Eu não posso dizer que eu seja menos vulnerável do que outras pessoas. Não, eu sei que eu sou vulnerável. Né? E por isso mesmo, eu não confio em mim, né? Para minha própria proteção contra o demônio. Eu não acredito em mim. Né? Também, vamos dizer, não fico brigando comigo por causa dos meus defeitos e pecados. Eu não conto comigo para me livrar dos meus defeitos e pecados. Eu conto com Deus. É Deus que vai melhorar, não eu. Eu peço para Ele, eu não faço nada, eu peço para Ele. É? Então, quando o ciclo moderno cria esta confiança do eu em si mesmo, bom, aí está preparado o terreno para que haja milhões de Harry Whites no mundo. Todos eles absolutamente indefesos. Então, esta certeza interna que o eu tem de si mesmo, se Descartes tivesse aprofundado na consciência do ego, ele veria que ela não tem fundamento. Né? O eu humano é uma coisa que como que tá andando no ar. Não tem chão embaixo do pé, tem nada. Né? Quer dizer, o fundamento dele está tão acima, que a única coisa que você pode fazer é se abrir, a relação de abertura e gratidão é a única relação possível, é a única instalação na realidade. Por isso que eu sempre digo, os 10 mandamentos não são regras que você deve cumprir, são afirmações sobre a estrutura da realidade. Amar a Deus sobre todas as coisas é a natureza, da natureza humana, é a estrutura humana. Né? Assim como se diz, a vaca dá leite, o passarinho voa, e o ser humano ama a Deus acima de todas as coisas. Se ele faz isso conscientemente ou inconscientemente, tanto faz, tá entendendo? Fazer conscientemente é melhor para nós. Mas esse é o nosso destino. Nós existimos para isto. Né? E não há nenhuma outra garantia, é possível e nem sequer necessária. Mais outra pergunta sobre isso, vamos lá. José Melo pergunta, professor, não sei se entendi essa exposição sobre a possessão ou obsessão, mas como distinguir uma obsessão sexual como essa do personagem do Huber e uma ser vergonhista pura e simples para essa obsessão? Sem vergonhista não destrói ninguém, né? Sem vergonhista pode ser praticada em seu proveito, né? Não traz a sua autodestruição. Ela, vamos dizer, aquele coeficiente de pecado que todo ser humano tem, e do qual você vai se livrando de pouquinho, se conseguir se livrar, se não conseguir se livrar, pelo menos você pede perdão e pronto, acabou. Né? Agora, você nota a presença do elemento demoníaco desde o começo pelo caráter ambíguo do que ele está fazendo. Porque ao mesmo tempo ele está procurando a mulher, indo para a cama com ela e se defendendo dela ao mesmo tempo. Quer dizer, ele quer, mas não quer. Então eu digo, isto é sexo? Eu falo, não, isso não é sexo. Né? Quer dizer, como é que... Você diz, o sexo sem envolvimento. Eu digo, olha, isso é uma coisa impossível. Né? Algum envolvimento vai ter que ter. Senão, você não está realmente fazendo sexo com uma pessoa. É simplesmente, vamos dizer, um personagem hipotético, né? Uma coisa... Né? Não se distingue muito de uma boneca inflável. Né? Então, toda esta parafernália técnica que ele inventou, essa técnica de sedução que ele criou e que funciona, é isto que o está matando, não é o sexo. Né? Se vamos supor, se ele transasse o dia inteiro com milhões de mulheres, muito mais do que ele... Mas ele estivesse fazendo isso com a participação humana, com todos os sentimentos, as contradições reais que isso tem, ele não estaria se destruindo dessa maneira. Se você, por exemplo, leia os livros do Henry Miller. Acho que Henry Miller comeu mais mulheres do que Harry White. E ele não se destruiu por isso. Por quê? Porque ele sentia o que ele estava fazendo e ele não estava fugindo da realidade da vida. Tá, ele estava aberto, ele tinha todo o sentimento, vamos dizer, do prazer, da dor, da tristeza, da esperança, tudo misturado. Então, ele estava vivo, tá, era um coração humano. Agora, Harry White vai para a cama, mas não leva o coração. Então, desde o início, você vê que o elemento demoníaco está ali. Tá, né? Quer dizer, por um lado, você tem vamos chamar de paixão, quer dizer, um desejo intenso, mas não tem o sentimento. Né? Então, eu digo, mas que raio de sexo é esse? Né? Isso não é sexo, é outra coisa. Está entendendo? A sexualidade humana não é assim. Então, o que está acabando com ele não é o fato dele sair com 500 mulheres. Né? Que nem são tantas no livro. É o controle, quase que de obra de engenharia que ele faz para controlar a situação. Usando as pessoas, quer dizer, ele sabe, porque as mulheres que ele transa duas vezes, ele faz as mulheres se apaixonar por ele, transa com elas e depois desaparece. Né? Ele sabe que elas vão sofrer, mas ele diz assim, é bom para elas aprenderem. Vocês estão fazendo um benefício para elas. Então, por exemplo... Tem uma fulaninha que pela primeira vez trai o marido com ele, né? Ele diz, ah, mas eu fiz bem para ela, porque aquele casamento dela está muito ruim. Agora, pelo menos, ela aprendeu que ela pode ter outros caras. Né? Então, você vê que tem todo um processo lógico, uma premeditação lógica, que não serve a nenhuma finalidade humana, realmente. Quer dizer, está dando para ele uma ilusão de poder e controle, na mesma medida em que o está escravizando. Então eu falo, mas é claro que isso é um processo demoníaco. Isso aí não é sexo. Eu de pensar numa coisa dessa, eu broxo por 6 meses. Perco completamente interesse pela coisa. Eu de pensar, só de pensar em transar com uma pessoa nesses termos, eu já, né, fiquei assexuado por 6 meses, só de pensar. Então, qualquer pessoa normal... Né, sabe que não tem jeito dela se envolver fisicamente de uma maneira tão profunda com outra pessoa sem nenhuma participação afetiva que seja, né? E sem nenhum sofrimento. É isso. Então, o que Harry White está fazendo com as mulheres não é simplesmente fazer sexo com ela. Ele está sendo para elas como uma potência divina que as controla. Não é isso? Então, isso aí... Quem disse que... Né, eu, pelo menos, eu nunca achei que eu, fazendo sexo com a pessoa, eu a estou controlando. Falar ao contrário, eu estou me descontrolando. Isso a pessoa normal sabe que é isso, mas... A mistura do sexo com essa coisa do controle total é tão claramente demoníaco, não humano, né, que você vê que a coisa já está presente ali desde o início. Agora você, como personagem, é um sujeito simpático, né, ele é bom filho, bom marido, bom pai, etc. Você fica torcendo para ele dar certo, para ele escapar dessa, mas como é que ele vai escapar de um treco que ele nem sabe que está acontecendo? Então, aqui, o Lima Rocha pergunta, ele cita aqui o trecho do padre Garrigou Lagrange. Como é grave e profundo este assunto que é expresso por essas duas palavras, intelectualidade e espiritualidade. Também é bastante evidente que sem uma vida interior séria, não há como manter-se uma influência social verdadeiramente profunda e durável. A vida interior para cada um de nós o único necessário. Este aqui é um negócio. Ela deveria desenvolver-se constantemente em nossa alma, muito mais do que aquilo que chamamos vida intelectual, científica, artística ou literária. Claro, porque ela é a sua colocação na verdadeira estrutura da realidade. É? Se você não está existencialmente aberto à verdadeira estrutura da realidade, você não pode estar intelectualmente aberto, é impossível. É? Porque, afinal de contas, a sua relação puramente intelectual com uma coisa torna essa coisa um objeto dos seus pensamentos. Então, a sua vida intelectual está dentro da esfera que você domina, de algum modo. Tá certo? Então, não é possível você se colocar intelectualmente perante a realidade, porque tudo que está no seu intelecto é da sua própria invenção e está sob o seu domínio. Então, você está no seu mundinho interior. Então, você tem que estar existencialmente aberto para que essa abertura intelectual, abertura existencial, vá alimentando e fortalecendo e ampliando a sua vida intelectual. A vida intelectual tem que se modelar pela estrutura da realidade e não ao contrário. É o contrário do Descartes, minha gente. É? Então, a vida interior é a vida profunda da alma, do homem inteiro, e não apenas de uma ou outra das suas faculdades. A própria intelectualidade ganharia muito se, em lugar de querer suplantar a espiritualidade, reconhecesse sua necessidade, sua grandeza e beneficiar da sua influência, que é das virtudes teologais dos dons do Espírito Santo. Bom, tem que ter que Garrigou Lagrange, que não é nenhum... Não está para brincadeira, entendeu? Então, a vida interior é a sua instalação na realidade, ao passo que a vida intelectual é apenas uma parte dela, que é a parte das ideias que você consegue elaborar. Agora, você não pode viver dentro da esfera das suas ideias, né? Você tem que viver dentro da realidade. As suas ideias são apenas uma das instrumentos que você tem de instalação na realidade. É por isso que eu sempre digo assim, você não pode entender para o cristianismo como uma doutrina. Ele não é uma doutrina, ele é a estrutura da realidade, ele é os próprios fatos, você está entendendo? Então, não tem como não é uma coisa que você tenha que pensar e conhecer, é uma coisa que você tem que aceitar como realidade. E aceitar que você não tem controle intelectual daquilo, que você está totalmente em aberto. Vamos ver se tem outras perguntas sobre o mesmo assunto. Tá? Aqui. Tiago Meirelles. Recentemente minha namorada foi para a China e começou a participar de um grupo que faz algumas práticas espirituais. Como o senhor já alertou para o perigo de algumas dessas práticas, citando como exemplo o Gurdjieff, eu me senti na obrigação de avisá-la que a coisa poderia ser prejudicial ou até perigosa. Nesse momento começou uma sessão de lição de moral. dizendo que eu não sabia de nada, que aquela prática estava abrindo a mente dela para a verdade suprema, para a futura perfeição, a total sabedoria e tudo mais, isso com menos de um mês de prática. A minha pergunta é como esses grupos conseguem influenciar de maneira tão profunda uma pessoa em tão pouco tempo e se existe alguma predisposição humana para se sentir especial em entrar num grupo desse. Isso é predisposição humana em todos nós. A predisposição para a idiotice presunçosa é universal. Parece que eu vou ficar solteiro, eu e a minha imperfeição. Que nada, arruma outra. Ou ela sai disso, ou arruma outra. Não, não dá muita trela para isso, não. Começa com besteira, fala tchau. Né? Ó, metade da população humana é mulher. Né? Não está faltando, que eu saiba. Né? Isso aí é como o deputado gaúcho discutindo com o deputado mineiro. O gaúcho disse, fique Vossa Excelência sabendo que lá no Rio Grande do Norte nós somos tudo macho. E o mineiro disse, fique Vossa Excelência sabendo que em Minas nós somos metade macho, metade fêmea. Então é assim, olha, não destrua a sua vida por causa de uma mulher. Se ela empedrou nesse negócio, você larga e pega outro. Agora, se você se sente com forças para tirá-la do buraco, tire. Mas eu acho que isso aí, como diz, é uma porta que só abre dentro. Né? Eu consegui tirar muita gente de seitas desse tipo, mas eu fiz isso porque eu consegui fazer isso porque eu não dependia daquelas pessoas em nada. Se eu fosse depender afetivamente de uma delas, eu estava liquidado. Tem que entrar numa coisa dessa assim, com total frieza. Olha, aqui eu vou fazer a minha obrigação, estou fazendo a obrigação que o próprio Deus me impôs. E dar certo ou não dar certo não é problema meu. É Deus que vai decidir se vai dar certo. Portanto, se der errado, eu não vou ficar chorando. Eu vou fazer aqui a minha parte. Agora, com a pessoa da sua família, então é difícil você manter uma frieza assim, né? Então, quando diz, como esses grupos conseguem influenciar de maneira tão profunda? Acabei de explicar o subliminar. O subliminar funciona como um vírus de computador. Você não sabe que ele está lá. Mas ele está desprogramando tudo e criando um outro programa sem que você saiba. Agora, se nós sabemos que nós somos assim, então, nós temos que nos examinar constantemente. O meu querido amigo, professor Ronald Alfredo César Mir, ele dizia, você crescer e você não revisar constantemente a sua vida interior, a sua alma, é candidatar-se no mínimo a uma neurose. Agora, pode ser muito pior que uma neurose, pode ser uma obsessão demoníaca. Então, ou seja, por isso que a gente tem que praticar, vamos dizer, a confissão perante Deus todo dia. Mas as pessoas já não sabem fazer isso porque elas pensam nos pecados que estão catalogados. E não é assim. E eu acho que tem pecado que não está catalogado. Entendeu? E você tem que abrir o seu coração para Deus totalmente. Mas sabe o que é totalmente? Você tem que ficar indefeso perante Deus. Entendeu? E saber que Ele sabe tudo a seu respeito. Tudo, tudo, tudo. Você não está respondendo nada, nada, nada, nada, nada. Portanto, você não, eu já falei para você, você não pode comparecer perante Deus envergonhado, porque vergonha é você querer se esconder. Né? Então, se você não tem a certeza absoluta de que Deus te ama mais do que você mesmo se ama, você não vai conseguir falar com Ele. Vai ficar com treta, vai ficar querendo mostrar que é bonzinho. Né? Então, veja, por exemplo, esses elementos todos que entraram na nossa cultura já há 3 ou 4 séculos e que estão onipresentes, ninguém pode dizer que está imune a eles. Eu não estou. Eu, com tudo isso que eu estudei, que eu pensei, tanto que eu me examinei, falo, quantas vezes eu me vejo na minha cabeça argumentos gnósticos? Né? Porque esse pessoal que acha, temos que combater as doutrinas gnósticas, fala, isso é todo um bando de idiota, porque gnosticismo não é uma doutrina, gnosticismo é uma experiência humana, é uma dimensão da experiência humana. Toda vez que você se sente uma vítima inocente, né, do curso universal das coisas, você é um gnóstico. Mesmo que você não acredite nas doutrinas gnósticas, você está sendo naquele momento. O gnosticismo é a proclamação da sua inocência perante Deus e a inculpação de Deus. Quem é que não fez isso alguma vez na vida? Então, minha cabeça toda hora volta essas ideias. Eu sei que está errado, eu sei que aquilo é uma estupidez, eu não sei nem de onde veio, mas volta. Então, o que você vai fazer? Bom, volta, fica aí, mas eu não vou acreditar. Aqui, a Jane Bolsas Brito. Ela estava ouvindo ali a aula sobre o projeto socrático e viu aquela parte que eu disse, que de um lado nós temos a evidência, eu expliquei ali as condições do conhecimento. Né? Então, a primeira é a existência de evidência, quer dizer, evidência é um conhecimento direto. Daqui a pouco eu vou entrar melhor nisso aqui. Se não existe evidência, não pode ter prova de nada. Então, você tem a evidência e em seguida você tem a prova. O que é a prova? A prova é uma transferência de veracidade de uma coisa que é evidente para outra que não é evidente, mas que se torna intelectualmente evidente através da mediação do raciocínio. Daí prossigo eu aqui. E sabemos que existe um nexo entre a evidência e a prova. Primeira condição, a evidência. Segunda condição, a prova. Terceira condição, a existência de um nexo entre evidência e prova. Então, se não tem esse nexo, a própria exercício da prova é impossível. Porque a prova não vai ter nada a ver com a premissa evidente que é a fundamento. Daí eu pergunto, mas esse nexo, por sua vez, é um nexo de tipo evidente ou é um nexo de tipo provado? Tem que ser um nexo evidente, porque se ele tiver que ser provado, então a conexão entre premissa e consequência dependerá de uma infinidade de provas no meio, então você não vai chegar a nada. Então, primeira condição, a evidência. Segunda condição, a prova. Terceira condição, o nexo entre evidência e prova. E quarta condição, a evidência do nexo. Daí ela pergunta, tive as seguintes dúvidas. Eu tive a impressão de que o conhecimento intuitivo é o mais importante dos conhecimentos, mas não consigo defini-lo. Por fim, para complicar, como posso entender a intuição? Intuição é consciência da presença de um objeto. Sempre que você percebe que alguma coisa está presente, você está tendo isso que chama intuição. Agora, se a coisa está ausente e você só pode concebê-la, não é percebê-la. Perceber é perceber uma coisa que está presente. Outra coisa é conceber. Conceber, você cria um pensamento, você cria uma imagem, você cria um esquema e você tem algum acesso à coisa através dessa mediação, desse objeto mental que você criou. Agora, por sua vez, esse objeto mental, ele tem que estar presente. Então, se eu penso elefante, aqui não tem elefante algum. Então, eu, através de uma imagem, de uma palavra, de um conceito, eu penso o elefante. O elefante não está presente, mas o pensamento dele está presente. A confusão que nós fazemos entre presença do pensamento e presença do objeto, essa é uma das maiores fontes de confusão que existe no mundo. Mais eu leio, mais perdida fico. Porém, algo me diz que esse curso busca resgatar o projeto originário, o projeto socrático. Ou será que estou falando besteira? Não, não está falando besteira. A ideia é essa mesmo. Quer dizer, a filosofia foi aquilo que Sócrates inventou. O que se fazia antes não era propriamente filosofia, era uma mistureba. Se você procurar ali Parmênides, Heráclito e tal, eles têm, vamos dizer, uma intuição aqui, outra ali, mas eles não têm, vamos dizer, aquele compromisso que é, quer dizer, o projeto socrático da busca da evidência. Tá certo? Então, para não complicar o negócio, intuição é simplesmente isso, consciência de uma presença de algo que está efetivamente presente. A coisa pode estar, por exemplo, quando você vê isso tudo que nós estávamos discutindo, você tem a presença demoníaca, no caso do Harry White. Ela está ali presente, ela está agindo, ela não está fisicamente presente, mas ela está agindo, quer dizer, ela infunde na mente do Harry White pensamentos que não são dele realmente, desejos que não são dele realmente, mas que naquele momento lhe parecem. Então o que ele tinha que fazer? De onde está vindo essa ideia? Não é comprar a coisa pelo simples fato que eu pensei uma coisa, dizer que fui eu. Pelo simples fato que eu quis uma coisa, dizer que fui eu. Eu falo, não, peraí. Se tem algo de errado, algo, sobretudo algo de profundamente incoerente, como tem, no caso dele, quer dizer, você tem uma contradição ali, falando, tem um treco errado, essa ideia não veio de mim, não, veio de algum lugar. Então, é o famoso discernimento dos espíritos. Da onde surgiram as minhas ideias? Da onde surgiram as minhas imaginações? Da onde surgiram os meus desejos? Né? E isso é a confissão, meu Deus do céu, essa é a condição da confissão. Se você fizer isso, é um exame de consciência. O exame de consciência é o exercício do discernimento dos espíritos. Né? Se você fizer esse exame direitinho, você não vai conseguir confessar para o padre mais do que um centésimo do que você percebeu. Mas também não precisa confessar mais, porque a igreja diz que a confissão tem que ser genérica. Então você, o padre não precisa saber do que você está falando, você que tem que saber. Certo? Então você simplesmente dá o nome, né, do pecado. Mas aqui, no caso, não se trata de confessar um pecado, você tem que confessar um estado de obsessão. Que é muito, na verdade, muito mais humilhante do que confessar um pecado. Porque você está confessando um ato que foi como um intervalo na sua existência interior. Lembra o que eu falei da, vamos dizer, da continuidade do eu desde o início? Desde pequenininho, desde que você nasceu até agora, você é o mesmo eu e você tem o mesmo sentimento de identidade. Esse sentimento é colocado em parênteses, entre parênteses, pela obsessão de uma mulher. Como se fosse, vamos dizer, um intervalo, um buraco na sua existência. É isso que torna a coisa temível. Como nós não suportamos esse buraco, o que nós fazemos com ele? Nós o preenchemos com a nossa substância. Nós assumimos a autoria da coisa. Está entendendo? Quando realmente não fomos nós. Só que quando acontece isso, você tem que perceber, quer dizer, a fragilidade do seu eu. Não é que o eu não tenha, ele não tem fundamento. Fundamento ontológico ele não tem mesmo, em si mesmo. Tem um fundamento, o fundamento dele é Deus. Está certo? Mas ele também não tem a sua própria capacidade de continuar. Né? Por que nós conseguimos ser o mesmo desde que nascemos até agora? É porque Deus garantiu. Né? Ele é o Senhor do tempo, o Senhor da continuidade, não somos nós. Não é a historinha que nós contamos para nós mesmos que nos dá continuidade. Né? Então, possuirmos um eu consciente é a maior das maravilhas, porque nenhum outro bicho tem isso. Né? E o fundamento desse eu só pode ser, vamos dizer, a gratidão àquilo que é o seu verdadeiro fundamento. Eu não vejo outra coisa a fazer aí. Vamos ver. Alexandre Magno. Atribui-se a Sócrates a ideia de que ninguém faz o mal conscientemente. Assim, ou a pessoa é forçada a fazer o mal, ou faz voluntariamente, mas por um erro de avaliação. Refleti sobre isso e não consigo deixar de ver essa ideia como muito ingênua. Afinal de contas, toda hora vemos pessoas fazendo mal com plena consciência disso. Bom, mas aí é exatamente a consciência deformada. Tá certo? Então, ah, o sujeito fez determinado mal conscientemente ou não. Fala, essa distinção já não se aplica, porque a consciência já está tão deformada que já misturou as duas coisas. Então, a incapacidade de distinguir o bem e o mal já se tornou crônica. Então, o sujeito tem... se isso se torna, alguém aqui pergunta se isso seria iniquidade. Se isso se tornar uma coisa permanente, é iniquidade. Momentaneamente, todos nós podemos ter um momento de obscuridade. Então, o sujeito pode, ele sabe o que ele está fazendo, mas ele não sabe julgar o que ele está fazendo. Ele não tem o sentimento moral adequado à sua ação, embora ele a compreenda com causa, efeito, propósito, etc, etc. Então, é como Harry White, ele separou o sentimento dele, né? Ele tinha sentimento para com seu pai, para com sua mãe, para com seus colegas de escritório, para com a sua esposa, para com o seu filho. Mas naquele momento do exercício daquela atividade específica, não tinha sentimento. Entendeu? Então, ele colocou aquilo fora do seu próprio julgamento moral. Então, na hora que ele faz isso, ele, aí se torna realmente a vítima do demônio. Então, às vezes, a fuga ao sofrimento, sobretudo ao sofrimento moral. Então, isso já é uma sugestão demoníaca. Nós não podemos nos livrar do sofrimento moral um único momento. Nada do que nós fazemos é neutro. Tudo tem um significado moral, tem uma intenção. Tudo, tudo, tudo, tudo. Nossa, aqui tem uma carta comprida. Bom, mas eu vou ler. William Cordeiro Leite. Conheci o site do professor Lauro Carvalho no ano passado e me identifiquei muito com a maneira como o mestre ensinava filosofia. Principalmente por sua honestidade intelectual e sua autoridade filosófica diferente de tudo que eu já tinha visto em minha vida. Muito obrigado. Mesmo tendo pouco tempo disponível devido ao meu trabalho, sou policial federal, demorei, porém tomei à época a decisão de me inscrever para o curso de filosofia online, pois encontrei ali a chance que eu sempre esperei para poder estudar filosofia de verdade. Sempre fui estudioso da religião cristã, sou formado em matemática e a filosofia sempre foi um assunto que muito me atraiu, mas nunca tinha visto alguém ensinar com tamanha autoridade e conhecimento. O pouco que li de seus ensinamentos me mostrou a direção e retirou várias dúvidas que eu tinha da leitura de alguns livros, principalmente dos primeiros filósofos. Então, em setembro do ano passado, fiz a inscrição e me comprometi a prosseguir o curso até o fim. Acontece que quando eu recebi a senha e comecei a acessar o ambiente online, verifiquei que o curso já estava com mais de 20 aulas iniciadas. Isto não é problema, William. Não é problema, porque é o seguinte, aqui ninguém está com pressa. Né? E o curso vai levar 5 anos para quem entrou no primeiro dia ou para quem entrou no décimo mês. Ele vai durar 5 anos do mesmo modo. Quer dizer, não espere terminar o curso em menos de 5 anos. Você vai ficar, quando chegar na última aula, você ainda tem a aula atrasada para você ver. Então isso quer dizer que depois de terminar este curso, eu ainda terei que dar alguma assistência aos alunos que entraram depois. E eu vou fazer isso, sem sombra de dúvida. Tá certo? Mesmo assim, tentei acompanhar as aulas. Li a primeira e a segunda lição, acompanhei uma, que era aos sábados, ao vivo. O problema é que o meu tempo é muito restrito, pois trabalho na aula policial é muito desgastante, tanto físico quanto mental. E não consegui acompanhar o andamento do curso, acabei desistindo, mas por um tempo. Hoje, passado mais um ano, lendo seus textos e sua obra e comparando com o restante do meu intelectual, continuo com a mesma certeza que eu tinha. Esse curso é a chance da minha vida de estudar filosofia. Cá entre nós, eu também acho. Este é o único curso de filosofia que existe no Brasil. O resto não existe. O resto é realmente uma palhaçada. Eu escrevi esse pequeno texto, primeiro para me desculpar com o professor por não ter cumprido a minha promessa de continuar no curso. Não, agora você vai cumprir. Segundo, quero voltar a fazer o curso, porém não vou conseguir acompanhar como os outros alunos. Não, mas isso não é o menor problema. Você não está aqui para acompanhar como os outros alunos, você está aqui para acompanhar como você acompanha. Então você vai fazendo as aulas passadas. Se você tiver pergunta, estamos na aula 70, você tiver pergunta sobre a aula número 5, faça a pergunta. Por quê? Para os outros, voltar a pensar naquela aula é sempre útil. Você vai estar ajudando as pessoas. Às vezes o cara pensa que entendeu, mas não entendeu direito. Ninguém aqui está com, vamos dizer, está com pressa. Nós não temos aqui, vamos dizer, um currículo a cumprir. Tem um certo programa de assunto que eu quero dar até o fim, mas eu não estou obrigando ninguém a falar, você vai ter que entender isso em 5 anos. Falo, não é assim. Tem coisa aqui que você vai ter que pensar o resto da sua vida. O meio em que eu vivo, o ambiente policial, é muito solitário para quem estuda filosofia. Eu continuo nos tempos livres a fazer minhas leituras, porém não encontro com quem conversar. E se eu não tiver um direcionamento, eu vou acabar ficando a vida inteira girando em círculo sem sair do lugar. Bom, é o seguinte, você tem que fazer contato com os outros alunos. Sobreviver intelectualmente num meio absolutamente solitário, isto aí é para quem tem uma vocação especial para isto. Eu só conheço um sujeito dessa vocação nesta geração, fui eu. Eu sobrevivi no deserto. Eu conversar com as paredes durante 20 anos. Não sei como sobrevivi, mas eu sei que eu fui dotado para isso desde a infância, com toda a experiência da doença que eu tive, de certo modo, me criou uma paciência anormal, você está entendendo? Para com situações esquisitas. Né? Você está vivendo a situação mais esquisita, mais estranha do mundo, e continua lá impávido colosso, você está entendendo? Eu fui treinado para isso, desde a infância. Então, isso não tem nada a ver com talento filosófico, isso é uma habilidade específica minha que eu tenho. E, uai, se eu estou dando esse curso é porque eu sei que as pessoas não têm essa habilidade. Você vê, Platão e Aristóteles não tinham essa habilidade. Então, é aquilo que fala o Leo Strauss. Quando uma tradição termina, geralmente o processo do conhecimento filosófico, ele vai por uma tradição. O sujeito ensina outro, que ensina outro, que ensina outro. De repente a coisa rompe. Quando rompe, aparece alguém que tem, além da sua capacidade filosófica, pode ser maior ou menor, ele tem esta capacidade específica. Que o sujeito, bom, ele pegou a coisa sozinho. Mas eu também não peguei tão sozinho assim. Eu também tive professores. É verdade que a maior parte não aprendi com eles. Mas... Então, não se force a viver na solidão. Procure a companhia dos outros alunos. Converse. Agora aí já tem um instituto lá, lá no Curitiba. Vai ter outro no Rio. Depois vai ter outro em São Paulo. Vai ter no Ceará. Vai ter em toda a parte. Quer dizer, criar um meio social favorável à alta cultura, ao desenvolvimento da consciência, é uma das finalidades desse curso. Não é só a transmissão do conteúdo, mas também a criação de um meio social que proteja vocês da brutalidade e vulgaridade do meio ambiente. Eu estou dizendo para você que a sociedade brasileira ela odeia o conhecimento, ela é mesquinha, ela é ruim e ela é feita para levar as pessoas ao fracasso. Quer dizer, o Brasil é uma máquina de produzir fracassados. Tá certo? Tanto que, por que todo mundo tem inveja de quem dá certo? Porque de cada 100 pessoas, 99 dão errado. Depois que eu mudei para os Estados Unidos, eu vi o seguinte, eu vi, aqui é o contrário, normal é dar certo. Todo mundo dá certo de algum modo. Alguns dão errado, a gente lamenta, tenta ajudar e tal, mas o normal é a pessoa conseguir o que ela quer da vida. Então, criar esse meio social é uma forma de proteger as pessoas contra isso. Para que você não tenha que, vamos dizer, passar a vida construindo as suas próprias defesas psicológicas. É uma coisa muito complicada. É que eu não recomendo a ninguém. Né? Eu não recomendo a ninguém levar a vida como eu levei. Se eu pudesse levar do outro, ah, certamente. Vamos dizer, antes rico com saúde do que pobre e doente. Não é isso? Então, a criação, vamos dizer, da amizade verdadeira, que é baseada na comunidade de valores, na comunidade de objetivos, é a defesa contra as relações falsas. É que esta intimidade errada brasileira, que a pessoa que não tem nada a ver com você, né? Que no fundo nem gosta de você, né? É aquele negócio, o sujeito, ele diz que é seu amigo, e por isso mesmo ele tem o direito de mentir a seu respeito, de te caluniar, de falar mal de você, de te humilhar, de pisar em você, mas eu sou amigo dele, então eu posso. Então, você tem que fugir dessas pessoas, né? E tentar criar relações certas. Agora, eu digo, eu fui privado disso durante a maior parte da minha vida. Sobrevivi porque Deus quis. Deus estava ali, me ajudou, né? Inventava mil e uma consolações para mim. Então, eu sobrevivi. Mas eu não recomendo que ninguém faça isso. Eu estou aqui para ensinar filosofia, não para ensinar lição de sobrevivência na selva, entendeu? Eu queria saber se há possibilidade de voltar para o curso, claro, e como posso fazer para ter um bom rendimento nas aulas. Simplesmente acompanhe as aulas pela ordem e não se preocupe com o que vem depois. Você pode assistir a aula de agora, pode e deve. Se você não entender, não tem problema. Guarda e na sua memória, mais tarde você vai entender. Se tem dúvidas, vá fazendo as perguntas, peça ajuda para os outros alunos. Peça ajuda para mim e para os outros. Leandro Melo Ferreira. Acabei de ler um livro que contém algumas passagens que podem ser interessantes para ilustrar a mentalidade revolucionária, especialmente na comunidade científica. Provavelmente você já conhece o livro, mas na dúvida, a edição brasileira é O Cérebro Espiritual, uma explicação neurocientífica para a existência da alma, The Spiritual Brain. Os autores são Mário Beauregard e Denise O'Leary. Gostei bastante do livro. Página 154. Apontando os autores um dos 6 pontos fracos fundamentais do materialismo promissório, parece-me quase conseguir identificar um dos mecanismos de inversão revolucionária. O materialismo promissor leva à promissão de projetos não práticos no futuro indefinido para evitar enfrentar as questões atuais. Mas sem sombra de dúvida. Né? Então, é muito fácil você inventar um futuro brilhante e você já se atribui, então, os méritos e autoridade decorrentes desse futuro. Então, é claro que você está fugindo da realidade atual. Porque na realidade atual, o que você pode fazer para resolver qualquer problema é muito pouco. Eu acho engraçado, porque todos os candidatos a qualquer cargo, eles sempre apresentam um projeto completo, né, de uma nova sociedade, um novo Brasil. E pior, o eleitorado cobra do sujeito isso aí, né, e apresenta a ele uma lista de problemas. O que o senhor vai fazer para resolver tal coisa? O que o senhor vai fazer para resolver tal outra? Eu nunca fui candidato a nada, mas se eu fosse, eu diria, olha, aqui eu vou resolver 2 problemas, ou 1. Não me façam perguntas sobre os outros, porque eu não sei. Por exemplo, vamos colocar para esses candidatos, olha aqui, meu filho, o problema mais urgente do Brasil é o morticínio, 50 mil vítimas por ano. Então, eu vou cuidar da segurança. E o resto? O resto você vai empurrando com a barriga e o próximo presidente talvez resolva algum. Então, agora, cada um que se apresenta tem que ser um deus. Então, tem que ter todo um projeto de futuro. Falando, então, você está fugindo da realidade. Porque, na realidade, a sua capacidade de ação é limitada. Então, você devia prometer só aquilo que você pode fazer. Agora, o sujeito fala, ah, não, nós vamos dar educação para todos, nós vamos dar saúde para todos, nós vamos arrumar emprego para todo mundo, né? Nós vamos resolver a sua insatisfação sexual, o governo vai dar doce para todo mundo, né? O que, que é? É? Todo mundo sabe que isso é mentira, mas o eleitor pede esta mentira ao candidato. É? Aqui, numa carta aberta, sem intenção de ser irônica, à comunidade ateia, Tom Clark, diretor do Massachusetts Basis Center, aconselha que a negação do livre-arbítrio aumenta nossos poderes de autocontrole e encoraja políticas baseadas nas ciências efetivas e progressistas em áreas como a justiça criminal, desigualdade social, saúde comportamental e meio ambiente. Autocontrole, Clark não parece reconhecer que numa explicação materialista do ser humano não há eu controlador, nem eu para controlar. Em consequência, suas propostas políticas efetivas e progressistas, baseadas na ciência, não são oferecidas por um eu a outros eus, mas impulsionadas por um objeto a outros. Um exemplo desse problema é oferecido sem querer pelo biólogo evolucionista britânico Richard Dawkins. Atacando o princípio da punição no sistema legal, ele escreve: como cientistas, acreditamos que o cérebro humano, embora talvez não funcione da mesma forma que os computadores feitos pelo homem, são com certeza governados pelas leis da física. Quando um computador pifa, nós não o punimos, identificamos o problema e consertamos, em geral pela substituição de uma peça danificada, de software ou hardware. Agora, pode-se fazer uma boa defesa de que a punição é um princípio de justiça inadequado, mas note que os consertadores científicos da visão de Dawkins são nós, mas a peça consertada é a coisa. Então, quer dizer, o único sujeito agente é o reformador social. Os outros são todas peças que ele move à vontade. Mas é claro que isso é uma ilusão. Não é isso? Isso aqui nem é aquele negócio do Mané Garrincha, o técnico explicando, nós vamos entrar no campo, deve ser passa a bola para o fulano, faz aqui, entra e marca gol. Daí o Garrincha perguntou, mas você já explicou isso para o outro time? Né? Então, aí também, quer dizer, as pessoas que você vai consertar, que você vai reformar, você já perguntou para elas o que elas acham? Né? Na verdade, nós não conseguimos... Por exemplo, se eu quiser tratar a mim mesmo como um equipamento que pode ser consertado, eu não consigo. E se eu não consigo consertar nem a mim mesmo, como é que eu vou consertar um outro? Né? Então, por exemplo, você dizer, não, é errado você punir as pessoas, porque nós temos aqui que consertá-las. Digo, mas escuta, punir nós podemos. E consertá-las nós não podemos. Além disso, por que, que você bota um ladrão na cadeia? É por uma questão de justiça? Falou, você não sabe se exatamente isso é justo. É para corrigi-lo, não sabemos se isso vai corrigi-lo. É isso. Então, tem a famosa, você castiga por. É um castigo porque o sujeito errou, ou é uma providência técnica para que ele não venha a errar, não venha a cometer o crime de novo dele, nenhuma coisa nem outra. Nós trancamos o sujeito na cadeia porque nós não o aguentamos aqui fora. É só por isso, é? Quer dizer, você não precisa ter a pretensão nem de estar fazendo justiça, e muito menos a de consertar o sujeito. São duas pretensões absurdas. Justiça só Deus faz, nós aqui quebramos o galho. Tá certo? Então, o sujeito está matando, está roubando, isso aqui, falou, não estamos aguentando mais o cara aqui, bota ele lá. Pô. É um direito, é uma autodefesa que você tem. Você não precisa fazer justiça, tá entendendo? Não precisa ter ilusão de fazer justiça. Agora, se fazer justiça é uma ilusão, consertar o sujeito é uma ilusão pior ainda. Né? A não ser... No caso, alguém mandou uma mensagem dizendo, olha, quem disse que a prisão não corrige, não melhora os seres humanos? Né? No tempo dos milicos, a prisão funcionava, ela tinha uma função corretiva, porque entrava sequestrador, ladrão, assassino, né? Estuprador, e saía senador, deputado, presidente da república. Então é isso, por hoje é só. Até semana que vem.